Um lésbico de Velho, saco dela. vocês viram que o Gama postou, cara, no Nicolas Cage que eu sugeri pra ele? Não, porque eu, graças a Deus, fui bloqueado pelo Gama. Eu Ainda. sugeri Nicolas Cage marombeiro pra ele, cara. Olha o que ele me Pô. posta, que gênio, genial, cara. Não é aquela do Nicolas Cage com na barriga do Não, Maranvino. não. Que foda. Caralho, Nicolas cara, Cage, como o é que cara ele tá aqui achou de isso, verde. velho? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Vamos seguir, seu Puta, né? piado. Você não fez nada meu lá, cara. Você não Você não postou meu. curtiu, né, cara? Tu tem Eu curti, curtir, eu animal. gosto. Curtiu? Cara burro. Peraí que passou então, desculpa. Calma aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Eu não tô perdido, velho. Eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, mas tanta coisa ao mesmo tempo, cara. Cara, meu colgraf voltou a gravar, cara. Acho que a gente tem que Ah, aproveitar agora. o Bruno Henrique curtiu mesmo. O meu tá gravando. Oh, cara, segura. Yes! Deixa eu curtir. Então, hoje nós vamos É, gravar o um Bruno podcast Henrique tal curtiu sobre. sua foto alguns segundos atrás, né? E eu não. Droga, você viu? É. Ele tava reclamando faz horas, né? Então, nós vamos gravar um podcast especial hoje sobre o Deadpool. Sobre E Nicolas Cage. sobre. Cara, É, pior que sobre. podia rolar um, hein? Sério mesmo. Ô, oh, vamos, na moral, Os cara. frutos seriam geniais, já pensa? Fazer um futuro aí, um futuro dossiê e áudio, cara, do Nicolas Cage, aí sim. Vai ser o. Bah, ó, podcast do Nicolas Cage, eu sou brother, cara. Oh, total, velho. É o vida e obra, Nicolas Caraca, Cage. não param de curtir, velho. Deadpool também, Para. pô. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Fala galera, estamos começando mais um Bem-Amigos. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos Sigui. Eu. Temos também o Sirvini. Super alegre hoje, amiguinhos. Uhul. Sigui anda numa vibe louca, né? Que acho que tá tomando ácido esse guri. Quem? Eu tô sempre Amigo numa do vibe louca. Narciso, tá ligado? Mas você falou Não, se... eu que estou tomando ácido. Eu ia falar que era o Vini. Você falou seguir, porra. Mas eu tô. Então você acertou, de verdade. Não, cara. Estou super feliz Na agora, cara. realidade, Estou ele tá contente com a corrente do Nicolas Cage. super pra frenteca. Energia Melhor positiva, corrente isso aí, ó. Mandala pra vocês, galera. Um saltitante aperto de mão e uma bitoca no nariz. Tá bom, Vini. Muito obrigado. Temos também Coruja, o Homem de Visão. Esse ar na minha testa, por acaso, parece ser de nerd? Puta que pariu. Temos também o Bruno Henrique. Torno gay social-democrata, chupa América. O Bruno de vez em quando pinta por aí. Também o Hawkeye. Pau no cu do Bostil, América, fuck yeah. Então, galera, hoje estamos aqui para falar de uma das melhores coisas já feitas pela editora Que Vale. Estamos falando de Os Supremos. Vamos contar um pouco da história dessa HQ foda. E chega de enrolar, vamos começar logo essa porra. Passa aí, segui. Passa aí, já que enrolou. Eu o quê? Passei, cara. Eu começo? Todo... Não, deixa. todas as piadas. Cara, todas Já as piadas. pararam de enrolar, fechou o negócio, passa aí, velho. Eles estão Ah, tentando. entendi, entendi. É, todas as Peraí. piadas estão tentando transformar Peraí, ó. em. Pode pegar. Opa! Opa! Pra lá. Deixa louco nesse errado. Thank you. Então, galera, Supremos. Aqui é foda, vamos conceptualizar aí o bagulho. Segui que fez aquela pauta marota, por favor, pode me... Mas isso devia ser o Hawkeye, porque o Hawkeye que manja mais essas partes, né? Mas não tem problema, eu posso fazer isso. Quem quiser. Poder é de vocês. Contextualiza aí o universo, Hawkeye, por favor. Ah, cara, é o seguinte... Peraí. Conceptualiza o universo aí, Hawkeye. Daí o Hawkeye começa. Bom, tudo começou com o Big Bang, né? E aí, a expansão, né, cara, das partículas... É. No começo era tudo trevas, então... Tudo começou com essa imagem. Tudo trevas, aí apareceu o heróizaço do povo pra contextualizar a porra toda. Né? Desculpa. Tudo começou com essa imagem. Desculpa, agora dá pra ir. Ah, cara, tipo, nos anos 2000, tipo, a Marvel pegou aquela... Tipo, viu que tava tudo uma merda. Tipo, 50 anos de cronologia, os caras morreram umas 10 vezes e reviviam. Era mulher comendo robô, dando pro robô, aliás. E umas punheta erradas, assim. A velha meio morreu, mas era uma atriz, não sei o que, não sei o que. Porra, meu, tipo, como é que o... Tipo, como é que a gente vai trazer pessoas que, pra ler e conhecer os nossos personagens com trocentas... décadas de cronologia, né? Os caras pensaram tipo, em atualizar como é que é zerar a cronologia e criar o universo Ultimate pra isso, né? Tipo, criar ideias, histórias novas, sem muita marra cronológica, mas com uma repaginada, né? Tipo, por exemplo, o Peter Parker não era mais fotógrafo, cara, era web designer, era escolar, entendeu? Deu uma atualizada, né? Deu uma atualizada e tudo, né? Daí a primeira iniciativa foi o Homem-Aranha, né? Que fez sucesso. E daí ele já deu partida para as outras ideias do universo Ultimate, né? E daí chegou no ápice e ficou o Supremos, né? O Hawkeye, deixa eu só... O Aranha era do Bendis e Bagley. Sim. É do... Ah, tá, do Bendis, né? Bendis. É, Bendis. Tá. E teve mais Bendis, alguma coisa teve alguma coisa depois? Ou depois do Homem-Aranha já veio o Supremos? Não, teve o X-Men, desculpa. Teve o X-Men que era com o Mark Miller. Ah, X-Men também. Tinha o Colossus viado, o sim, Wolverine era sim. 1,90m igual no cinema. O Magneto era e o... Ah, mas era bom, cara, nos X-Men, tipo, X-Men Ultimate, eles era bom. Dá pra dar uma colher de chá. Nick Fury, ele aparece... Fala, Coruja. Pode falar. Fala, Coruja. Ah, é que o Nick Fury, ele aparece a primeira vez, é nos X-Men Ultimate... E com um visual mais parecido com o Denzel Washington, por sinal. Ah, cara, ele era meio latino no X-Men Ultimate, né, cara? Ele era mameluco, velho, ele era mameluco. Ah, não, daí, tipo, que daí saiu o Supremos, né? Os caras pegaram o Mark Miller e o Brian Hitch, que estavam trabalhando no Authority, né? E o Supremos tem mesmo a pegada do Authority, né? Uma equipe bem B10, os caras são fodão. Bem escroto, bem humor negro. É a mesma pegada do Authority. Pradeira da cidade total. Ah, né? É que é aquele esquema de, tipo, ser uma parada um pouco mais adulta. Tipo, levar isso um pouco mais a sério do que, do que era levado, assim. É, tipo, a série entre aspas, tipo, né? Tem uma pegada humor negro, né? Tipo assim, eu acho que o Authority é um. Eles pegaram os Vingadores e autoratizaram os Vingadores, entendeu? Ah, eu não sei, cara, eu nunca li Authority, então eu não consigo. É, essa mesma pegada, tipo, todo mundo tipo, é babaca, todo mundo é BDS, todo mundo é escroto, né, aquela agência comandada pelo governo, tá ligado? Destruição. É, mas eles mantiveram um pouco da personalidade dos personagens, porque sim, tipo, os caras continuaram sendo BDS, motherfucker, mas o Capitão América continua sendo um cara mais certinho, de lidar com mulher, e o caralho é quatro, o cara mais travadão... Virjão, tá ligado? Ah, é que aquele esquema, é porque, tipo, ele é dos anos 40, ele acordou 60 anos depois. Sim, mas sim. Só que... 57, tá? Ah, foda-se. O Hank Pico já sendo babaca pra caralho. Eles deram uma atualização legal para os personagens. Assim, sim, tipo, eles revitalizaram bem, tipo, não fica mais aquele bagulho tão, tipo, super-herói mesmo, né? Fica como se fosse tipo, uma pessoa que tem os erros e tem as opiniões e politicagens, é assim, coisas do no gênero. No universo Ultimate, assim. Os personagens são vistos como tipo, se fossem armas bioquímicas criadas pelo governo, né? Isso. Tem essa pegada assim, É, tipo, não necessariamente o cara que vai salvar o mundo, é o cara que vai decidir uma guerra, tá ligado? Essa é a visão deles. Exatamente. Ele pegou toda aquela ideia, né, do quadrinho adulto que foi formado nos anos 80, que foi cagada nos anos 90, e deu uma reestruturada ali, tá ligado? Bem na pegada do Authority mesmo. Mas não foi nada realmente novo, assim, falar, meu Deus, como eles reinventaram a roda. Não, mas foi bem feito. É, da primeira história é o seguinte, né? É igual nos Vingadores mesmo. Os caras acham o Capitão América, ele fica no. Ele acha ele na Terra e tal, né? Tipo, congelado lá, só que não tem o namoro. Acho que toda a primeira. A primeira história ali mostra ele no. Lá na Segunda Guerra, né? Ah, é, a primeira história é contextualizada. O primeiro quadrinho, né? É a primeira. Começando já a falar sobre o quadrinho, a primeira parte é explicando o universo dele, a época dele, na realidade, né? Tipo, mostra ele numa guerra lá, X contra. Contra os nazistas. Contra os nazistas. É, eu não lembro o nome, cara. É a operação Laser, final, né? Laser, é a operação final lá. É porque eles já tinham passado o dia D, já tinham fechado o cerco contra os nazis. Sim, não era nem na Europa, era na Groenlândia. Não, não era Groenlândia. Não, era na Irlanda, era na Groenlândia mesmo. Na Islândia, Groenlândia, sei lá. Isso. Ah, era na Europa. Era perto dos Estados Unidos, se eu não me engano. Era na Islândia. Na Islândia. E aí ele mostrava o avião com os paraquedistas saltando e tal. E daí o cara, tem um maluco lá que diz que ele é, porque isso aí é propaganda e tal, o cara é 4. Aí o Capitão América olha pra ele e diz assim, meu, nunca perdi nenhum homem sob meu comando, então cala só tua boca, isso não chama na sua cara. Faz 3 anos que eu tô nessa porra, né? Faz 3 anos que eu tô nessa porra. E aí o Buck olha pra ele e fala assim, meu, acho melhor tu ficar na tua e tal. Daí nisso o Capitão América pega o escudo e tal e vai pular, né? Aí o maluco, ué, mano, não usa paraquedas e tal dele. Ele olha pro, o Buck olha pro cara e diz assim, ele diz que paraquedas é pra marica. E aí, tipo, todo mundo pois que tá no avião é paraquedista, obrigado. Só hora é muito. Ah, aquilo ali já mostrou que o cara veio, tá ligado? Seria o capitão realmente anos 40. Não. O que mostra que ele veio é logo depois dessa cena que ele pega o avião e explode a base dos nazistas com o avião, cara. É, eles podem entrada, né? Porque daí eles têm que. Explode entrada, pra galera entrar lá dentro e o cara é 4. Que é muito massa também. Não há uma menção ao filho da puta do Caveira, né? Não tem. Não tem caveira, só tem os caras falando em alemão, daí eles lançam a porra do míssil lá, que tá naquele sino nuclear, direção à América, daí tá todo mundo falando, não, fudeu, porque os nazistas se rendem, né? Eles falam, os caras se renderam, mas eles venceram a missão, né, que era conseguir lançar o míssil nos Estados Unidos. Daí o Capitas lá dá um pulinho, a piruleta, gruda no... Tá, ele tá com umas granadas, uma C4, não sei, caralho, ele tá lá no lugar. É, ele tá com umas granadas. Uma granada, né? Ele abre lá no, a parte do comando do míssil lá e explode. Sabota, tudo. Né? Sabota o míssil, cara. Sabota o míssil. Sabota o míssil. Cai no meio do mar e cai no esquecimento, né? Direito cai no esquecimento, né? Porque, tipo, o bagulho que já tinham. Seria aquela experimental que era bomba de hidrogênio, né? Que na época mesmo a galera era o terror, né? Que seria pior que a. Atômico. E só pra avisar, cara. A mulher conseguiu fazer isso, no caso, na história dos Supremos, né? Conseguiu a primeira parte do gênio. Então, tipo, nessa parte aí, em nenhum momento ele menciona o Caveira. Então, tipo, o Caveira até então era alguém desconhecido no universo, né? E eles chegam a mencionar a tecnologia que é, tipo, altamente. É muito avançada pra época. Sim. Então, tipo, já fica meio que uma chave aí pra continuação desse Supremos 1, que é o que eles vão. Trabalhar como os vilões lá e tudo mais pro final, né? A tecnologia que eles têm foi graças aos alienígenas, que eles mesmos dizem no começo, que depois o Nick Fury depois diz que a NASA utilizou desse aparato nazista, que eles conseguiram dos alienígenas pra conseguir o programa espacial deles. Isso aí. Resumindo, todo mundo é filho da puta, né? Principalmente o Nick Fury. É o maestro da puta. Sim, cara. Pô, é o maestro da Thor, puta, cara. Só o Thor, gente boa, cara. Só gosto do Thor. Comunistinha de faculdade. O Thor Riponga, e o Thor são legal. Thor chinelo de couro e MPB. bonitinho de Asgard. Tá lá ele tomando um vinhozinho no Ipanema ali, ouvindo os quarks. É, bem dessa, cara. Aí chega o negão lá, ó, mano, tô montando a equipe aí. Ah, não, tô de boa. Deixa pra lá. Mas é massa, cara, massa essas versões aí. Não, mas antes do Thor vem o... Ah, não, mas vamos cronologicamente, então, né? Cada um... É. Lá podia falar da diferença do personagem normal. Ah, primeiro Capitão A, ele é assim, e diferente do outro é assado. Cada um podia pegar e falar um, né, pra contextualizar. Então, o Capitas é 616 é o sonho americano idealizado, né, cara? Isso aí. E o Capita Ultimate é o cara que é um soldado. Ele é um soldado. É o sonho americano na prática, tá ligado? É o sonho americano na prática, só que não necessariamente só americano, né, cara? Ele é aquele tiozão louco da guerra, né? Cara? É, ele é o tiozão louco da guerra. Mas ele é mais... Eu não sei se tem uma hora que ele manda os Estados se fuderem, o que ele fala. Tipo, ele dá a entender que ele defende realmente os ideais da liberdade, que ele defende o povo, que ele não é que ele não é a bandeira americana, tá ligado? Cara, eu discordo um pouco, porque quando eles estão... Quando o Nick Fury tá no cemitério, tá falando da lista de como que os parentes deles morreram, né? Ele fala, porra, mas eu não tenho mais nada pra lutar. Ele fala, o Nick Fury fala, não, você ainda tem ela ali, tá ligado? Parece a bandeira americana. E olha que ele mesmo comenta. Alguém comenta, porra, a gente tá pagando $500 pra esses caras pra trabalhar aqui, tá ligado? Não, isso aí foi depois do Hulk, né, cara? Que eles estão entrando pra ser consagrados como os heróis, não é? Não, é nessa hora da bandeira, mano. É nessa hora da bandeira que o cara tá no cinema. Não, é por isso que tá lutando. E alguém comenta. Pô, os caras estão pagando 500 pila na cabeça pra balançar essa bandeira aqui, tá ligado? Foda, cara. Ah, foda, tem... né, cara? Bom, o Homem de Ferro ficou quase a mesma coisa, né, cara? Eu só vi uma vez a entrevista do Mark Miller e do Brian Hitch falando, né, tipo, que porra, que eles achavam o uniforme do armadura do meio ridícula, né? Porque, tipo, pô, ela tem o mesmo formato da cabeça de um humano normal, né? Ele falou assim, não faz sentido nenhum isso. Cara, né? A cabeça do cara ia virar um atum lá dentro, né? É, tanto tipo que a armadura é mais trombolho, né? Capacete é gigantão, assim, cabeçona oval e tal. Ela é feia, né? Essa modelo é uma armadura feia, cara. Ela é feia, mas ela parece uma armadura, não parece um colã, então, né? Então, ela é funcional, velho. Isso é porque ela tem uma aerodinâmica ali, tá ligado? Você parece, pô, essa bagulho acho que funciona se estiver voando. Mas é, É um de Ferro Ultimate, é bem mais babaca que o Downey Jr., assim, tipo, é o babaca do babaca do babaca, né? Tipo, cara, ele é muito babaca, velho. Esse meu, é babaca. Minha armadura é a melhor Ferrari que tem, e o máximo ele só dirigia bêbado, né? A armadura bêbada. E é uma parada que... a armadura que... dele tem mais armas, né? É, velho. Sim, sim. Vamos falando de cada um dos personagens, então, além do... A Vespa, falar uma parada. Você quer falar uma paradinha do Homem de Ferro, cara? Que a galera fala, não, porque pra Daniel Jr. que inventou um personagem que ele até usou no filme depois do caralho. Não, cara. É, o filme, o bagulho de 2002, cara, eu nem pensava em Daniel Jr. Eu nem lembro o que a galera zoava mesmo, que ia ser o... Ele fala que é o Fred Prince Jr. No quadrinho, cara. É, tem uma outra hora que eles falam que é outro. Não, eles falam que é o Johnny Depp, cara. Johnny Depp. É. Johnny Depp. Ah, é, o Fred é o Banner, não é? O Banner? Não, é, o Fred Prince Jr. O Banner vai juntar com a... Matthew McConaughey, eles falam. Não, Matthew McConaughey ia fazer o gigante, a Lucy Liu ia fazer a Vespa. Daí ela olha pro... Ah, que ele fala que, tipo, quem melhor que o Banner como ele mesmo, sei lá, tipo... É, eles dizem que o Banner só ele mesmo, mas tem aquele ator lá, o cara que fala... Steve Buscemi, cara, Steve Buscemi. Steve Buscemi, ele fica... Pô, cara, mas isso não era nem... Ele fica puto e vai embora. É, isso não era nem... Eles falam do Brad Pitt, do Homem de Ferro, eles falam do Johnny Depp. Daí eles perguntam pro Samuel... O Nick Fury aqui pra fazer dele, mas é óbvio que é o Samuel Jackson, né? Ah, mas esse aí não tem nem o que. Não tem nem o que contestar, né, cara? Melhor, é foda. A melhor parte que nessa hora é o Capitas retardado, tipo, não, tem que ser o Brad Pitt, ele. Quem é o Brad Pitt? Que é o Brad Pitt? Depois. Ele tá de fora, né? Alguém fala do Fusili ali. Quem que é o Fusili? É, tem uma hora que a Vespa fala assim, ah, se fosse por ser asiático, podia ser lá. Sei lá, o Bruce Lee pra mim fazendo cinema. Ele, quê, Bruce Lee? Muito massa essas piadinhas aí, cara. Ele é mais... igual fizeram no filme, né? Sutil, mas é muito mais sutil no HQ do que no filme, né, cara? Ah, com certeza. Assim. É que o Capitão, mas... ele não faz cara de idiota quando pergunta quem é a pessoa. É. Ele faz cara de paisagem só mesmo, bem dessa, velho. Que nem seja um falo da Vespa aí, acho que a principal diferença é que ela é um alienígena, né? Não, mutante? É mutante? Mutante, assim, né? Mutante? É mutante. Não tinha. É, daí tipo assim, as experiências que o Hank Pym faz, ele pega dela, né? Ele usa ela como experiência, né? Tanto que ele fala, sim. Tanto que o Hank Pym, ele fala uma hora assim, tipo, vai. Ia revelar que ela era mutante, uma coisa assim, tá ligado? É, tipo assim, ele faz ele mais filho da puta ainda. Tipo, mas o cara não, pega o louro não, dela, come, baixa na mulher e humilha ela ainda. Mas agora. Mas depois ele recebe o troco do nossa, capítulo, a gente não tá pulando coisa pra caralho ou tá seguindo o ritmo certo? Não, a gente tá falando dos personagens, né? Um por um. Ah, assim, tá. Mas qual que é a diferença do Hank Pym desse universo pro Hank Pym do universo normal? Ele é mais filho da puta. Ele é menos inteligentão, cara. Assim, cara. Ele é menos nerdão, ele é mais pau no cu, assim. É. E toda a cagada que aconteceu com os Vingadores na história no 616. O Rick Pym tá envolvido. Aqui nem tanto, tá ligado? Aqui ele tá um pouco mais safo. Aqui ele tá um pouco mais safo, tá ligado? É, mas aqui ele apanha que nem um condenado também, né? Vamos combinar. Porra, tá sendo os mais fodas. E o Thor? O Thor, acho que o Thor ficou bem dos mais diferentes, eu acho, né? Acho que é o personagem que eu mais gosto. Ah, cara, é um dos melhores, velho. São os mais legais, cara. O Thor, ele é basicamente o seguido dos Ultimates, né, cara? Eu sei que é conversado com o Bruno. É. Vou lutar pelo meu povo, não sei o que. É, não, porque eu luto pelo povo, defendo o povo, a natureza, não sei o que lá. E tá, eu não quero raspar minha cabeça e virar um membro da Marinha Americana, porra. É, deixa. Os caras acham que ele é um hippie louco, né? Ele é um hippie louco que acha que tem poder, assim. É, tanto é que a galera, tipo, até o Bruce Banner fala, porra, mano, tomar no teu cu, tá ligado? Você tá aí chato pra caralho, tá bebendo, mexendo cachaça aí com esses hippies do cacete aqui. Ah, cara, essa hora é muito foda, velho. Essa hora é do caralho, cara. Pô, você ele pega gosta, cara. A gente aqui tá te dando uma oportunidade, tá ligado? Aí um grupo de super-herói fodão aí, mídia mundial e governo americano, e você fica aí de... Aí o Thor olha pra ele e diz assim, ah, então quer dizer que o fato de tu tá triste porque o Hank Pym tá roubando toda a tua pesquisa e porque a Betty Ross tá dando mole pro Fred Prince Jr. não quer dizer nada. E ela te deixa... sabe como você... é que eu sei disso? E você dorme toda noite em lágrimas, né? É, e você dorme toda noite chorando por causa disso. Como eu sei disso? Ah, deve ser porque eu sou só um cara qualquer aí que não tem poder nenhum. Cara, é começa muito a chover. Foda. E aí começa a chover e ele pega os arquivos na cabeça, começa a molhar tudo. Muito boa essa parte, cara. Boa essa parte, velho. Inclusive, o mais chatão mesmo, cara, é o Bruce Banner, cara. Ele é o mais mala, eu acho, que dos. Cara, ele é irritante. Não tem graça nenhuma. Demais. Não tem. Ele é irritante demais, cara. Ele é tipo o emo chato, depressivo. Eu não consigo achar o soro do super soldado. Tem outro detalhe. O Pat Ross me deixou, tá ligado? Que é o grande diferencial dele, acho que pro 616 é isso, né? Que a gente falou que o universo do tipo, Ultimate é bem mais interligado. Então no universo Ultimate não existe bomba gama, né? Foi uma tentativa errada de criar o soro do super soldado. É. Tudo no universo Ultimate meio que gira em torno do Capitão América, né? Beleza. Mas é engraçado que isso daí, essas atitudes, tipo, babaca dele, infantis, assim, refletem no Hulk, que é isso, né, cara? É um monstrão, é um bebezão, né, velho? Quando ele fica puto. Cara, quando ele vira o Hulk, ele começa. Como é que ele começa a ir atrás das pessoas? Daí quando ele vai atrás da Betty Ross, ele diz assim, ah, você não quer o Banner, então agora você vai ter o Hulk, vai te fazer uma mulher, não sei assim. Aí quando vai o Homem de Ferro bater nele, ele assim, você sempre esculachou o Banner na frente de todo mundo, agora você vai ter o que merece. Ele é um taladão, né, cara? Ele arranca, quer comer. Você roubou a pesquisa do Banner, agora você vai ter o troco. Ele vai, tipo, arrancar a mandíbula do cara, assim. Era tipo quando o Didier se matar, tá ligado? Ele ia fazer aquilo. Sim. Cara, esse lance é massa, velho. Ele tentando comer a cabeça do Capitão América, do Capitão do Homem de Ferro também, cara. É, puta, é do caralho, cara. É que ele perde, ele fica só com a parte, digamos assim, primitiva do BR. É. É comer, sexo, porrada. E tu vê que pelas cores ele é um. Ele é uma. O que ficou legal é que ele é uma mistureba, né, cara? Ele não é todo verde. Ele é um verde cinzentado. Ele puxa mais pro Hulk cinza, cara. É, ele puxa bem mais pro Hulk cinza, né, mano? Bem mais. Eu acho legal, tipo assim, quando você tá brincando na escola, tem. Ah, tem as cores primárias. Amarelo com vermelho faz isso. Quando junta três cores de uma vez, que negócio meio esquisito. É da sua cor, tá ligado? Ô Vini, isso aí é porque o Hulk, originalmente, na Marvel, ele era cinza. Sim, sim. Por causa das palhetas de cores, eles acabaram mudando. É. Sim, sim. Porque ele não queria um herói nem branco, nem negro. Ele queria um herói que não tivesse etnia. Ele fez um cara cinza. Ele queria um brasileiro, tá ligado? Mesmo todas as raças. É. Ele queria um branco, né, cara? Ele queria um branco. É, um branco, cara. E os outros personagens que são apresentados ainda no primeiro arco é o Hawkeye-zaço, né? Que acho que ninguém é melhor do que o Hawkeye pra falar. É o mercenário do bem, né, cara? É o mercenário Matrix, tá ligado? É Matrix aquilo, velho. É, quando ele aparece é Matrix total, né, cara? É bem. O visual ficou bem pegado no Matrix mesmo, né? E é daí, tipo, assim, tinha uma vibe, ele era jogador de beisebol. É, uma mistura de Matrix com Romário nos anos 90, que ele tinha aquele brinquinho na orelha, tá ligado? Uma mistura do Brasil com o Egito. Ah, ali, babá. E tinha a Viúva Negra também, que era meio Matrix, tava meio Trinity ali. Que a principal diferença dela pro... Tem alguma diferença principal dela pro... Ah, ela tá muito mais B10, né, cara? Tipo... Acho que não tem aquela origem dela ser dos anos 50, aquela punheta toda, acho que não tem, né? Acho que é só isso. E o Hawkeye? Tem alguma diferença maior? Porque o que eu lembro é que o Hawkeye nesse universo ele tem família, tipo, ele é casado, tem filho. Tem. E tem isso, que ele era um ex-jogador de beisebol, né? Você quer dizer que o Hawkeye era um pai de filho, então, cara? Foram implantes no... Quando aquele bosta daquele Hickman escreveu a história, diz que tipo colocaram a SHIELD colocou implante nos olhos dele, né? Nos bastonetes, né? Que o cara acho que trabalha pra Scientific American, que filho da puta. Tudo tem que ter explicação, né, Hawkeye? É, cara, uma cirurgia nos bastonetes pra você poder enxergar não sei quantos bilhões. E depois ele consegue acertar os caras, tipo, usar qualquer coisa que nem arma igual mercenário, tá ligado? Uhum. Só isso, bem dizer. E os últimos dois membros que são apresentados da equipe, no primeiro arco só, daí é o Pietro e a Wanda. Que... Isso. Se eu não me engano, eles têm uma relação meio... Fica dúbio, você não sabe se eles se comem ou não. É, mas sabe. O Jeff Loeb... Do Jeff Loeb... É, eles são gêmeos, eles são próximos. Toda, não vamos falar disso agora, por favor, porque, né, a gente tem que fazer um especial, cara, falar do 3 em diante. Eles são tipo a série B, né, tipo, a segunda divisão dos primos, estão sendo treinados pra... Tipo, pra... Ficou meio que na reserva, assim, né? É que também fica um bagulho... Se marcar um gol, bota o Mercúrio lá, tá ligado? É que fica um bagulho tenso, tipo... Os caras tem Thor, tem Homem de Ferro, Capitão América e, tipo... O que eles vão fazer com dois loucos normais, entre aspas, tá ligado? Ele é tipo o Denilson da seleção, cara. Ele quer cansar o oponente, sei lá, tira o Ronaldo. Nossa, cara, Denilson. Tipo, acho que você usou o pior exemplo do mundo. Tipo, eu não manjo nada de futebol, velho. Conceito, cara, parabéns. É tipo o Denilson da seleção, cara. Mercúrio, Denilson. Vai botar o Denilson no banner, assim, o Denilson com cabelo branco e uma roupinha. Por favor, façam isso, tá ligado? Põe o Denilson no Que merda. Mas menos isso, são os reservas, né, cara? Chega outro lá com o controle das probabilidades, o cara é 4 pra dar uma segurada na galera. É, bem por e aí. E até porque eles são queimados, porque eles são terroristas, né? Eles eram da Irmandade, né? É, tanto que nessa na verdade, eles continuam. O nome deles é Pietro e Wanda Lancher, não é nem Maximoff. São filho do Magneto mesmo. Mas eles são meio que tidos como reféns assim, do governo, que o pai deles não fazer nada também, né? Pelo que dá pra entender. É, eles estão trabalhando pro governo e sendo os líderes, entre aspas, da Irmandade de Mutante, enquanto o Magneto tá preso. Eles são tipo assim, ó, é o serviço comunitário mais escroto que existe no mundo, né? Tipo, a gente precisa que alguém vá lá no Iraque lá salvar os soldados americanos, né? Ah, vão lá vocês dois, então. Aí anota lá, 3 horas de serviço comunitário a menos. acho foi todos os personagens? Apresentamos todos? Eu acho que sim, cara. Foi, né? Falou do Mercúrio, da... falaram também ali, né? Falou, acabou de falar, cara. Ah, tá. Sim, eu... tá falando agora. Ah, foi mal. Presta atenção no podcast, por favor. Tá foda. Não, uma coisa que eu achei legal, assim, cara, que, tipo, o Supremos, ele não tem origem dos personagens, né, cara, porque no... A parte 1 lá, né, a primeira HQ, ele mostra o Capitas lá na Segunda Guerra. No segundo, ele já mostra a Nova York destruída pelo Hulk, né, cara? O Tony Stark já é o Homem de Ferro. Ah, tipo, sabe? Eles partem do princípio. Eles partem do princípio que não precisa ficar explicando a história dele. Você vai ver o cara em ação, você vai, tipo, saber como exatamente. Ele age, como todo ele mundo já sabe, né, como começou. Tem um detalhe, assim, cara, tipo, os caras não tem origem, mas são muito bem trabalhados, né? Diferente dos tipos que se vê por aí. Não, na verdade, eles não explicam a origem miuçada, porque esse parte do pressuposto que, porra, todo mundo conhece a origem dos personagens, não, né? Não, mas eu acho que é além disso. Por exemplo, teoricamente, eles estavam fazendo isso pra apresentar personagens novos, pra galera sim, que não conhece. É que a história já entrou no capitão, né? Já então, é o tipo, ponto de vista. Eu acho que é autoexplicativo, cara. O cara vai saber que, tipo, o Tony Stark é um cara, sei lá, excêntrico, pinguço, e, tipo, vai entender como que as coisas... Mais ou menos, vai imaginar, sei lá, como as coisas começaram a funcionar até ele chegar lá, mas sem precisar deixar isso escancarado, tá ligado? Tipo, é muito maçante ter toda a história de começo, ter um começo, sei lá o que, tipo, não precisa disso. Tipo, aparece ali o... Porque o que eles mudaram, basicamente, foi a personalidade, né, cara? E eles vão demonstrando isso nas ações, eu acho muito mais fácil, tá ligado? É. Ditatismo ali. Tanto que tu vê que tem o lance do... Por exemplo, tipo, tem o lance do Pietro ali viver na sombra do pai dele, que tipo, o pai dele é um terrorista, o cara é 4. Tipo, tem a relação dele com a irmã, que tu não sabe se eles se pegam ou não, e tu vê que cagaram isso depois, mas fica aquela coisa meio indireta, sabe? São mais sérias do que de uma HQ padrão, assim, que a editora lançaria. Mas eles pegam, tipo, eles estão lá almoçando, lá o Banner e o Nick Fury, tá aquele monte de escombro, aí ele cita, sabe, o Hulk e aparece lá um flashback do Hulk numa... Acho que provavelmente ele apareceu no HQ do Homem-Aranha, assim, que aparece o Homem-Aranha lutando contra ele. Mas pronto, tá ligado? Foi do Homem-Aranha que ele apareceu. Sabe, não precisa explicar mais nada, era isso. Durante toda a HQ, tu vai ler lá, ele mencionando que... Já não deve estar mais no sangue dele, que ele se livrou disso, tá ligado? É muito bem trabalhado. É, assim. Eu acho que eles conseguiram tipo, juntar essas partes de flashback e tal muito bem pra não ficar desnecessário, mas também deixar o mínimo pra galera conseguir entender a história, tá ligado? Eu acho que eles trabalharam muito bem essas partes, assim, mesmo. Entre o volume 1 e o 2, tipo, você percebe que algumas coisas aconteceram e tal, e você consegue entender o que aconteceu só de ler os quadrinhos, tá ligado? Você, tipo, consegue perceber qual foi a mudança no universo, qual foi a mudança dos personagens mesmo, e porque eles estão daquela forma, ou agindo de uma maneira específica, coisa do gênero. Uhum. E até porque nem todos têm acesso aos arquivos dos outros, então é... Muita coisa é passada nos diálogos, na relação entre eles. Exato, exatamente. Pode falar. É que os arquivos do Thor dizem que ele realmente é um cara que fugiu do hospício. Então ele fica sempre nessa dúvida se ele é um maluco mesmo ou alguém tá mentindo, o que que aconteceu. É, tipo, alguém tá escondendo alguma coisa, ou se ele tem poder ou não, tipo... E é engraçado ver, tipo, que a galera... É como se fosse na vida real, é assim que as coisas funcionam mesmo. Tipo, você suspeita de alguma coisa e comenta, mas, tipo, ninguém vai chegar nele e vai perguntar, ou se perguntar, não vai acreditar necessariamente. É, tipo, como funcionaria de verdade, assim. E, tipo, ele fala que tem poder, a galera acha que o cara é maluco e coisa do tipo, e vai seguindo até mais pra frente, quando os caras descobrem que é verdade mesmo e tal. Mas ainda assim, deixa aquela dúvida, tipo, cara, será que é mesmo? Será que... O que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, meio brisa, assim. Ou seja, é uma repartição pública. Eles não trabalham e ficam falando mal um do outro. Ah, mas o doutor é foda porque se pá ele. Tá, eu creio assim, né? Porque a gente vê ele, porque, porra, o cara tem poder, né, cara? Tipo, não tem como negar isso no gibi. Ele deve ser, tipo, realmente filho de Odin. Daí teve, sei lá, a revelação depois de velho, quando falou pra galera, tipo. Pô, se alguém tinha um hippie maluco já pra você falar que é o Thor, no mínimo você falar que esse cara tá louco, tá ligado? Então, cara, tipo, na verdade tem depois uma mini, né, que que é do Hickman, mas como vocês sabem, não trabalhamos. Explica isso mesmo, tipo, que ele era do. Ele era. De, tipo, meio que. Ele ficou preso na Terra como castigo, meio parecido igual o meio meio, inclusive, né? Só um momento que o HDR tá perguntando se tem lugar ainda na equipe pra podcast. Sim, fala que não. Sim, cara, chama ele aí. Se ele passar a falar que a Marvel tem Alzheimer, fala que não. Vou adicionar ele aqui. O HDR é tipo o Homem-Aranha, ele não participa do grupo, mas ele vem ajudar quando dá merda. ele é o Wolverine da internet. Por falar nisso, cara, por que o Homem-Aranha não tava na equipe? Chegou algum momento a falar? Porque ele tava bem na mão dos Bendis. Ele tava mais trabalhado nas mãos do Bendis, assim, né, cara? Mas ele chega a meio. Eu não lembro se ele chega a falar isso. Aparece pra dizer que tá de olho nele, tá ligado? Eu lembro que eles mencionam que eles não querem colocar mutante na parada pra não dar uma má visibilidade. E nem o Quarteto Fantástico também por isso. Como o Nick Fury disse, que a vizinhança não tava vendo eles com muito bons olhos, porque o Reed Richards tá ficando meio doidão naquela época já, tá fazendo umas cagadinhas. Ah, cara, eu também acho que é outra vibe, né, cara? Tipo, o universo, o Peter, o Arendt Beach é bem sério, assim. Tipo, é uma malhação serious business, tá ligado? Sim. Agora chega de pular, tipo, no Supremos é um filme do Tarantino, tá ligado? Deixa eu só apresentar aqui o nosso convidado especial chegando agora. Daniel HDR! Que morreu! Faleceu. Fone, vai ser caralho. internet, cara. Ixi, o Daniel morreu. O HDR é o Raio Negro. Ele não fala nada e quando fala, ele morre tudo. Vamos esperar um pouco aí. Só o acho que foi o Segui que falou. O Nick Fury, ele fala com o Aranha na mensal do Aranha. Isso, volta e meia ele aparece. Tá, entendeu. Volta e meia ele aparece, só que, falar que tá só de que olho ele fala, nele. Ele fala assim que, como ele tá fazendo um bom trabalho, ele até pode continuar, mas ele não pode entrar pros Supremos porque ele é menor de idade. Ah, é uma boa saída, cara. É. Que daí, ele não, como é uma agência do governo, eles não podem ter um menor de idade arriscando a vida assim. Sim. Mas, já que tá fazendo um bom trabalho, pode ainda. É! Tipo, já que pode fazer o meu trabalho de graça, fica à vontade. Exatamente. Justo, né, cara? Porra. É a mesma coisa que o Capitão América disse pro Thor, né, cara? Quando o Thor veio ao auxílio deles. O Thor falou, não quero entrar na equipe, mas, tipo, eles ficaram amigos. Nossa, se vocês quiserem da minha ajuda, é só chamar. Daí o Capitão América solta essa, né? Não, então tá bom, tipo, temos um soldado de graça pra... Não, mas é legal isso, cara, que você ficou amigo, porque, tipo, eles têm visões completamente diferentes, tá ligado? Mas se dão mó bem, cara. Tem, tipo, umas discussõezinhas, às vezes, assim, mas eles, tipo, eles viram bem, bem brother mesmo, bem chegas um do outro, cara. Aham. Uhum. Por causa do Homem de Ferro. Oi? Ah, sim, por causa do Homem de Ferro também. Ah, sim. Porque quando o Nick tenta fazer, não dá muito certo. Aí o Homem de Ferro simplesmente chama o pessoal pra ir pra casa dele e tomar umas brejas. Trocar ideia, é bem dessa. O Thor não queria se unir, né, cara, essa equipe aí do governo. É, de falando que eu dou umas migalhas pra Uno lá ali, agora eu vou entrar na equipe. Cara, vê isso mesmo. É, tem que pedir pro Bush lá aumentar o subsídio lá, pras coisas do mundo lá da África, não sei aonde, que eu vou. Eu vou assim, ele falou, cara, queria que aumentasse lá o subsídio, o dinheiro pra o Fundo Internacional, sei lá que caralho ele queria lá, que daí ele entraria pra equipe. Queria Bolsa Família. Queria Bolsa Família. A gente pode falar das paulocuzices do Capitão América, né, cara? Ah, não, vamos terminar, tipo, também o arco lá, né? Tipo, tem o último vilão lá que tem relação com o Capitão também. É, mas a gente ainda nem terminou não, o primeiro, é, né, cara? É, a gente tá. A gente terminou de falar a porradaria com o Hulk. Sim, cara, porque a merda que o Bruce Banner faz lá, né, cara? Pois é, cara, chega tipo uma hora que a galera começa a questionar, tipo, caralho, uma equipe que vale, sei lá, trilhões, e, tipo, eles não estão fazendo nada, e aí, o que, que vai ser? E o Bruce Banner não tava contente, porque ele tava abaixo... 3 meses parado já, que criaram a equipe, não tinha nada, né? É, sim, e, não tava fazendo porra nenhuma, né? Eles estavam prendendo o bandidinho e, tipo... Repartição pública, né? Tipo, eles estavam prendendo o bandidinho e o Bruce Banner tava na pressão lá de criar o soro do super soldado, e sei lá das quantas, sei lá das quantas. Aí, tipo, ele faz uma cagada, injeta nele e fala que é a desculpa de criar algum inimigo pra galera tretar, tá ligado? E, tipo, nisso, fode Manhattan, né, cara? Ah, cara, destrói... Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Edson, tá vivo, Edson? Pelo visto, não. Mais um? Maldição dos piranistas agora, o cara entra no podcast pra gravar, já morre. Convidados fantasmas, né, cara? Vini, Edson, Daniel Katerg. Sabe por quê? Porque tá eu e o Bruno no mesmo podcast, cara. Ele vai dar alguma zica, tá ligado? É, cara. Tinha apertado o botão do morro. É tipo isso, alguém. Até os Waste, mano, chegou agora. Cheguei? É, cheguei. É que é tipo assim, é a equipe principal e o resto do pessoal da Shield de em volta. Exato, cara. Agora o podcast tá cheio, não sei quem vai ficar vivo. Tá me ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo, Kodoka. Beleza. Switch também, então a gente tava falando sobre o. A gente tava falando sobre o. Na parte que o Bruce Banner injeta o soro do Hulk nele de novo pra. Do Supremos ter o que fazer, né? Pra deixar de ser um bosta, né? Ele fala, eu tava com saudade de ser grande. Ele vai atrás do Fred Prince Jr., cara. Isso é muito engraçado. É foda, mas a fita do Fred Prince Jr. não é, é que ele tava conversando com a. Ele tava dando ideia. A Pat Ross? Mas ele tava dando ideia mesmo. Ele vai juntar com ela. Pera. Deixa eu falar. Calma. Não começa a falar todo mundo de jogo. O esquema era que ele tava dando ideia nela. Porque eu lembro de uma parada de um papel pra um filme ou coisa do tipo. Ela queria fazer o Homem de Ferro. Homem de Ferro com ele. Ah, tá. Não. O Fred Prince Jr. ia ter o Banner. O Homem de Ferro ia ser o Johnny Depp, eu acho. Não, isso. Então, tava na teoria. Porque podia ser o Matt McConaughey, podia ser o Johnny Depp, tá ligado? É, eles estavam pensando no Rick Moranis pra ser o Banner. Era o Steve Buscemi, cara. Se o Woody Allen perder uns quilinhos, dá pra ele fazer também, tá ligado? E pensaram naquele ratinho também do... O Stuart Little. Mas aí a Betty Ross tava jantando com o Fred Prinze Jr., né, cara? Então o coisa vai de Hulk loucaço lá pra cima, né, cara? É, aí ele fala, né? Ele liga pra ela, né? Fala que fez besteira. Explica que injetou o soro de novo, misturado com o sangue do Capitão América, né? Nossa! Tipo, você é pra fuder, vamos fuder bonito, então, né? Olha, eu senti a saudade de ser grande. Aí ele vai atrás dela. Ninguém gritou pra ele, ô garipa, sou broxa. É. Aí, ajuda! É legal ela ligando pra Shield. Vocês estão ouvindo o que esse lunático tá falando que vai fazer comigo? O Hulk escalando o prédio, vem cá! O Hulk tá com tesão danado! Foda, cara. E tipo, é a hora que o Banner se fode, né? Porque. Não, Godoka, não. Não foi dessa vez, Godoka. É a comunidade do Kush de fãs do Hulk agindo, ó. Foi falar mal do Hulk, se fodeu. Mas, cara, ele dá um pau no Homem de Ferro. Para, Edson. Mano, tá muito tenso o bagulho do Edson. América com a fórmula do Hulk, ou seja, agora ele tá preso definitivamente com o Hulk. Só entendi o final, né, cara? Mas, cara, ele dá um pau no... Ele dá um trabalhão pra eles, né, cara? Tipo, ele realmente deu trabalho pro Supremos agir, né, velho? Acho que o único que saiu no pau legal com ele foi o Thor, né? O Capitão deu uma salvada nele. O Thor fala que esmagou, né, cara, a mandíbula dele. Fala, puta, que foda, tá ligado? Aí ele fala, não, isso só me deixa com mais tesão. Sim! Ele pois quase é, mata o Hulk é muito piazão, tá ligado? Um molecão assim, punheteiro, tá ligado? Bebezão, farão, punheteiro. Sim, o, a Jenna não distrai ele mostrando os peitos, cara. O capitão tacar um tanque. E o Pin, né, cara? Pô, você tem dois PhD, a única coisa que você consegue pensar é isso, tá ligado? É legal o Pin, né, cara? Ele prendendo o Hulk na parede, né? Ele tá preso, ele tá seguro. Dá dois segundos pro cara. Pera, fala, ó, velho. Eu vou te soltar daqui e você vai sair tranquilo, tá ligado? Ele abre o bagulho nos dentes dele, tá ligado? É, o Hulk vai usar sua cabeça como pinico. Derrotar ele mesmo é a Vespa, né? Que consegue. Mas sabe o que? Sabe o que me pareceu, cara? Depois que o Bruce Banner injeta o soro do Super Soldado, a réplica lá, cagada dele, ele consegue ter mais, tipo, um pouco mais de pensamento do que como se fosse naquela primeira vez que ele destruiu Nova York, tá ligado? Que, tipo, ele não conseguia pensar em nada e era totalmente um bruto, assim, tipo, você vê que ele consegue formar umas frases, ele já vai atrás da Beth, coisas do gênero, assim. A não ser que essa seja a característica do Hulk desse universo, hein? Não seja ele totalmente desmiolado, assim, sabe? Não, quando ele enfrentou o Aranha a primeira vez, quando ele aparece no Ultimate, no Multiverso a primeira vez, ele tá enfrentando o Aranha e ele tá meio tapado mesmo. Ah, então deve ser por causa desse esquema do experimento que ele mesmo injetou pra dar combatividade pra galera e tal, né? É, ele fica ali. Cara, isso ficou louco, né? Isso ficou a explicação dos quadrinhos, né? A explicação fora, a gente tá ligado que o cara que tava escrevendo o Aranha na época. Quem que era? Não era o Miller? Eu não lembro. O Bendis. Ele começou a botar um monte de personagem lá que já tinha, mas ele cagava, assim, pra diferenciar eles do meio-meia, né? Ele só botava lá eles igualzinho. Ele fez com o Quarteto Fantástico também. O próprio de Ferro apareceu também já. Deixa eu só. Cadê a aí, cadê? Não, o motivo dele virar Hulk e o caralho todo é porque ele tinha um fone USB que nem eu aqui, essa merda. Caralho. Pau, o cara vai ligar. Ai! Então, galera, dando continuidade aqui, a gente tava falando sobre a briga do Hulk, né? Que deu um pau em todos os Ultimates. No fim, ele foi vencido pelo Thor, né? Não, pela Vespa. Não, o Thor bate nele. Ah, tá. Nos ouvidos. Capitas taca o tanque nele. Todo mundo dá umas porradas lá de leves, mas é a Vespa quem tem no cérebro, adianta. Né? E dá uma ferroada nada lá e tal. Nada no cérebro dele, daí capota ele por ele. Sim. Aí o Hulk volta ao normal e o Capitão vem com aquele papo lá que ele tá com um inchaço no rosto. Eu não tenho nada. Eu acho que eu tenho hora aqui, dá-lhe o bão, uma bica no queixo dele. Eu fiz isso pra vocês terem que fazer, não sei o quê. Olha como foi legal, todo mundo agora somos heróis e tal. Ô, não se preocupe. Cara, a gente vai cuidar de você e tal, a gente sabe que você é parte da equipe. Deixa eu ver esse inchaço aí no seu cara. Que inchaço. Que inchaço. Dá aquela um bica, cara. Não, é aquela bica, cara, com a... Bota o turno com o bico, é, que o Hit de desenha, aço, tipo, tá ligado? Parece que é de ferro, tá ligado? É, cara, na beiça dele. O que eu tentei falar aquela hora foi dessa vez que o Hulk se fodeu, né? Porque ele misturou o soro do Super Soldado do Capitão América e o Banner ficou preso ao Hulk definitivamente, né? As células Hulk não desaparecem mais do sistema do Banner. Ah, é verdade. Ele falava que antes as células eram instáveis, então ele tava sem o Hulk, né? Uhum. No começo da história. Aí dessa vez já era, agora ele vai ser o Hulk em definitivo. Ah, é muito burro, cara. Mas se vocês me permitem fazer uma observação rápida aí sobre esse primeiro arco dos Supremos, aí. Pode fazer. Teve esse desfecho aí. Pra vocês entenderem como é que foi o impacto desse material dentro da indústria de quadrinhos, assim. Eu não tava trabalhando mais com tanta frequência pro mercado lá de fora dos gringos, sabe? Uhum. Mas a premissa que a maioria das editoras tinha é: vamos ser realistas. Saca? Todo mundo. Porque o Supremos foi realista e o traço do Brian Hitch era realista. E aí tava tudo quanto era editora dizendo: olhem o material desse cara. Daí o cara ia pesquisar o material e ele tinha feito aquela guerra Mistec, aquela merda, velho. Graças a Deus não li. Desenhado aquilo, cara. Puta, daí tu fica assim, como é que um cara que desenhou aquilo fez isso, cara? Sabe? E é foda, cara. As páginas do Supremos era foda, cara. Cada página que tu tinha, na aula de narrativa, velho. Putz. Muito mas acho foda. Que a referência na época era o Authority dele, não era? Sim, ou ele tinha feito Authority, mas ele fez... o cara... Fala, desculpe. Não, eu ia falar que era Zé Timmy, a gente já comentado lá no comecinho também que era... Tava naquele vibe, né, de herói realista e Authority mesmo, que tava bem no hype da época. Daí eles pegaram isso. E fizeram, só reformularam, aproveitaram que tava reformulando mesmo ali no Ultimate, reformularam os Vingadores, né, naquela mesma pegada. Porque cabe bastante, né, cara? É uma equipe que tem uma proposta bem parecida, assim, mesmo no 616. É tanto pros integrantes mesmo da equipe tem essa proposta. Ó, e sabe o que é mais louco, cara? O Supremos, ele causou uma reação em cadeia de que ele começou a deixar o universo decorrente da Marvel, né? No caso, do meio-meia. O meio-meia. Adulto. É verdade, ele deu um puta impacto no restante da linha da Marvel, cara. Foi o Supremos mesmo, não foi nem o restante do Ultimate, o Supremos que fez isso. E começou a ter uma inversão de polos também, porque à medida em que o universo Ultimate ia ficando... aliás, que o universo meio-meia ia começando a querer ficar adulto, com guerra civil e tudo mais, o universo Ultimate começou a ganhar Supremos volume 3, né, velho? Joey Madureira, cara, puta que pariu! O Medzaço. A gente vai esquecer, a gente vai fazer um especial depois. As cagadas do Supremo, tá ligado? A gente vai incluir tudo. Três em diante, cara. É Vampiro, Blade, tá ligado? Todas as paradas massa aí. Nossa, eu consegui ler o Supremos 3, o primeiro quadrinho, cara. Bom, então, é que isso não é datado, velho. Não, você acha? É de um autor moderno, cara. Datado vai ficar o Super-Homem agora, né, cara? Chorei hoje. É, pois é, né? É, velho. Alguém deve estar se remoendo de raiva, cara. Alguém tá abraçado em seus dildos aí no norte lá da América do Norte, chorando. Alguém vai ter que dizer assim, não, realmente, o Daniel HDR é o desenhista do Superman. Porque Smallville agora vai ser Superman pra essa pessoa. Eu vou te falar o seguinte, HDR. Realmente, pra mim, já tem uns 2 anos que é mesmo o último Superman, é o seu, cara. Então, galera, voltando. Com essa queda do Hulk, a gente finalizou o primeiro arco, né? E aí os Supremos foram reconhecidos, né? Salvador, salvaram o Nova York, né? E daí começou a... revista e tal. Isso, cara. Aí a gente tem a discussãozinha, né, do Hank Pym com a Vespa. Cara, genial isso, cara. Genial. Ele mata ela com inseticida, com raid, cara. Cara, eu falo, mas que pau no... Cara, é muito pau no cu, tá ligado? O maior famosinho, né, que é, se você não calar a boca, eu vou falar pra todo mundo que você bota ovo debaixo das cobertas. É, cara, tipo, foi isso que ele falou que ameaçou. Ela joga na cara dele que os poderes que ele tem é baseado nos poderes dela, né, do poder isso, dela. Isso, é. Sim. Tá, dela pode, fala que, tipo, ela compara ele com o Banner lá, fala que ele é um bosta, que na verdade o Banner é muito melhor. Estudo, que ele é muito melhor, aí ele fica puto, né, cara. E sabe, quando o homem fica puto, ele pega um inseticida, aí fodeu. Deu um beat slap nela, né, cara? Ele começa assim, cara, dando um beat slap nela. Aí ela fica puta, diminui e começa a usar os poderes, né, nele, né? Ele tá com raiva. Aquele poder dela nunca teve muita utilidade, né, cara? Aqueles rainha é foda, cara. Foi uma bosta. Aí ela se esconde embaixo de uma escrivaninha, cara. Você acha que a gente tá se escondendo, né? Pera aí. Aí ele cata o capacete que controla as formigas. Ela só vê um monte de formiga vindo pra cima dela. Gritando, ah! Você não devia ter me feito eu me sentir pequeno. Caralho. Mas ele é tipo, porra, cara. Violência doméstica, mais de 8 mil, né? Enquanto isso, cara. O Capitão, o Thor e o Homem de Ferro estão lá jantando, tomando de boas. Tomando cerveja, lá tomando vinho, né? Isso. Brodagem, né, cara? Na brodagem, trocando ideia. Thor querendo salvar o mundo lá, falando mal do PlayStation 2. Pois é, cara. A galera fica jogando PlayStation 2. tá certo, tem que falar mal mesmo. Que a América foi. Nunca dei ideia. Continuando a história, o que mais a gente pode falar? Ah, da porrada do pau que o Capitão América deu no Hank Pym, foi foda pra caralho, né? Exatamente. Descobre, né? O melhor é tipo assim, que ele apanha, cara, ele apanha mais ainda, velho. É, agora esse pau. No primeiro não vem a parada do Hawkeye, depois vem a. Eu não lembro. Não. Primeiro. Ele depois que ele bate na Vespa, ele se some, né, cara? Sim, ele vaza, ele acha que ele. Acho que ele é em Illinois, se eu não me engano. Não. Não é Illinois? É. O cara soltou um não ali, então. Illinois. Eu tô esperando o aval do Edson, cara, então tá sério, ele nós. Os caras mandam o Capitão América não ir. Ele nós, eu falei ele nós. Bárbaros são ele nós. Caralho. Não, aí tem a missãozinha foda, aquela mesmo do Gavião e da Viúva, cara, né? Caralho. São apresentados, né, cara? Matrix total. Matrix da frechada, né, velho? Muito mais legal. Cara, é bem na época mesmo, né, cara? Bem, sim, tá bem no, né? 2000 e pouco, tal, era o... 2002, né, Matrix Reloaded ali. Era o auge, né, cara, tipo... É. Das festas gothic rave, tá ligado? O que dá pra se pensar, Visited, né? Prodigy, voltando. Prodigy, ó. Lembra que no. Acho que quando eles estão na metade da equipe, assim, antes do Hulk voltar, a Betty Banner menciona um campeão de arco e flecha olímpico. Uhum. Sim. É verdade. Aí eu acho que o Miller pensou assim, caralho, puta, vai ficar uma bosta. Deixa eu assistir Matrix aqui. Ah, que legal, cara. Em vez de campeão olímpico, ele vai ser um mercenário. Não, e tipo, enquanto ele tava lendo o roteiro falando que era um campeão olímpico, ele tava assistindo Matrix. Ele, não, cara, e se fosse um campeão com capa, tá ligado? De boa. Se fosse um campeão gótico, né? Muito mais legal. Ah, ele teve tempo pra assistir também, porque o Brian Hitch ficava atrasando pra caralho. Nossa, é verdade. E ficava dizendo, não, a minha esposa tá grávida, ah, eu tô me mudando. Ah, ele ficava dando desculpa direto, né, velho? Jeitinho brasileiro feeling, tá ligado? Tá, aí depois dessa parte que rola o esquema oficial do Nick Fury falar que era uma tecnologia alienígena que eles estavam que eles tinham que combater e dar todo aquele background lá da guerra do capitão e coisas do gênero, né? E aí ele linkou com aquela parte do começo dos mísseis lá e do flashback do trem, se não me engano, acho que já passou nessa hora aí. E ah não, o flashback vem depois, na realidade, desculpa. Enfim, ele segue a história, cara, e de repente você percebe que aquele esquema do Hulk não era nada, a parte pior ia vir, né? Ia vir. Chitauri, né? Exato, exatamente. Então, que aqui é mais uma, não sei se vai falar uma referência, uma chupinhação, né, cara? Porque, porra, é bem na época que do Authority mesmo, que tem aquela invasão dos alienígenas no Authority, que cria um outro planeta, que cria aquele universo o paralelo lá, que é Albion, né? É bem na época, cara, tipo, século XVIII, tá ligado? O Chitauri chegou aqui no século XVIII, e daí acaba culminando na Segunda Guerra, né? Que é bem parecido com o Authority, né? É. Que daí culmina lá Na realidade foi século XX, né? No quê? Não, foi não. Em 1940, não foi em 1900? Não, o Chitauri chegou aqui é no século XVIII, 1700. Ah, tá. É, só que eles dizem que não tem tecnologia nenhuma pra eles aproveitarem. Ah, é, por isso que eles voltaram e esperaram mais uns anos. Exatamente, eles voltaram, daí culminou na Segunda Guerra Mundial, que eles criaram lá o Nacional Socialismo. E eles destroem, assim, a marinha americana numa facilidade do caralho, né? Aham, total, velho. E, tipo, o Bruno falou o esquema da referência lá e tal. Eu acho que pode até ser, mas também tem aquela fita de, tipo, velho, tipo, eles têm que ter uma ameaça digna, tá ligado? Tipo, não pode ser um outro heróizinho ou uma coisa assim. Não, tem que ser uma parada tensa. Eu disse pela proximidade da época. Ah, não, que sim, claro. Das espécies, tá ligado? Não, sem dúvida, mas é um esquema que tipo, tá bem, sustentado. Bem ligado, né? Porque eram os mesmos vilões que estavam na guerra quando o capitão na Segunda Guerra Mundial. Ficou bem interligado, eu achei assim. Ficou. E esse Chitauri, eles são do caralho, né, cara? Porque eles eram pra ser tipo os Skrulls, né, cara? Só que eles são muito mais tensos, né, velho? Quando o velho fala pra Vespa, assim, que ele captura, né? Que eles comem, na verdade, as pessoas que eles se transformam. Uhum. Ele não vira assim, ator. Ele tem que comer o cara pra depois se transformar no cara. Ele não consegue. Ele consegue assimilar só se comer o maluco. Seria justiça divina eles virarem vaca, que nem no meio-meia. Não comer eles, né? Que nem o Hulk comeu lá. É verdade. Aí eles trazem a armada deles, né, cara? Já, agora. Sério? É logo em seguida isso já? Eu não lembro, velho. Eles revelam assim o Chitauri e logo em seguida eles começam a trazer a armada já. Cacete, cara. O Zueishi, que é um ancião, tem uma memória melhor que a minha, cara. Não, é que tipo, ele apresenta isso e ele fala, cara. É, tipo, os Chitauri estão muqueados dentro das principais forças. Tem eles na ONU, tinha eles nos nazistas, coisas do tipo. Isso. E, tipo, fica em aberto aquele esquema do tipo, e a SHIELD, tá ligado? E depois de um tempo você percebe que eles estão meio que dando uma manipulada na SHIELD. Estão apresentando ameaças fake, meio que dando uma controlada na situação pra poder. É o controle, né? O objetivo é a conquista, tá ligado? Deles. Então, tipo, eles querem dominar a porra toda e destruir o mundo ou comandar eles. Então, tipo, eles começam a fazer essas muqueadas aí pra fuder os heróis. E sem os heróis eles iam se dar bem. Tipo, esse tipo de coisa. Eu não sei o que eu quis dizer falando isso, na realidade. Isso é muito comum. Não, é porque se eu continuasse, eu sozinho ia falar o resto. Eu não quero falar isso, tá ligado? Não, mas pode seguir em frente. A gente te interrompe, pode ficar tranquilo que a gente interrompe. Até parece que a gente não faz isso nunca. É. Mas aí começa a putaria toda, cara. Porque, tipo, o Pin sentou o braço na Vespa, né, cara? Na Janet. E ela tava hospitalizada. E paralelo a isso, tipo, a galera apontou uma ameaça de destruição de uma bomba lá, de uma destruição em massa. E apontaram numa base X random lá, que não tinha ninguém, tipo, armaram essa cilada pra depois pegar os planos com a Janet, né, com a Janet, absorver e conseguir controlar toda a tecnologia da SHIELD, né. E a SHIELD manda um 50 aeroporto-avião lá, cara. Nossa, vai muita gente, né, cara. E, tipo, no final das contas, sobrevive quase, muito poucos, porque os loucos teletransportaram e o resto explode tudo, cara. Morreu. Explode uma bomba, tipo, atômica. Aí, tipo, os caras tudo assim, né? Ah, o Thor tem poder, não tem poder. Tipo, ele teletransporta todo mundo e eles ainda continuam duvidando, tá ligado? Tipo, não faz sentido, velho. É, eles acham que o Thor é, tipo, criado geneticamente, que nem a maioria deles. É, eles acham que o Thor é... Eles acham que o Thor é, tipo, um super soldado norueguês. Oh, mas a gente nem falou da pau do cozice, né, cara? Do Capitão América, né, cara? Que ele vai fazendo... Usando tropa inteira como... Isso não lá atrás, né? Agora do Hulk, a gente nem falou, né? Dele usando tropa inteira como cobaia, né? Como isca, né, cara? Pra buscar o Hulk até um... Ele não disse ao Thor e fala, porra, cara, você vai mandar um... Você usando eles como cobaia? Não, mas vai ficar mais 3 vivo. Não, mas que filho da puta, tá ligado? Ele faz altas, né? Essa hora do quebra pauta. Manda os Minions, foda-se, cara. Mano, é pau no cu deles. A hora que ele quebra, dá o cacete lá no Hank Pym também, né, cara? Derruba lá um monte de bagulho de construção civil na cabeça dele, tá ligado? Caraca, velho, só juntar o cara aí. Boa sorte com o grandão, tá ligado? E essa parte é muito. Essa parte é muito demais. Tipo, os loucos tendo ameaça, né? Essa ameaça fake aí que eu falei. Procurando o Capitão América, deu o Capitão América, ninguém sabe. Ele foi caçar o Hank Pym e sendo o cacete nele com o maluco gigante, tá ligado? Foi muito foda. Do caralho. Cara, mas quando ele fica gigante, ele apanha mais, tá ligado? Ele apanha mais, vai a hora que vai a viga no joelho, velho, dói até em mim, tá ligado? O Hank Pym, ele apanha pra caramba, né? Não, ele consegue ser mais do Hulk, ele apanhou do Hulk, né, cara? Ele já tinha apanhado do Hulk, ele vai apanhar pra caralho do Capitão. Mas o auge dele é o Supremos 2, cara. Putz. É. Não, o auge dele é o Ultimato, velho. Ah, eu não li, velho. Não, cara, não lembro isso aí. Eu comecei a ler essa parada ainda, Hawkeye, eu tenho que terminar. O cara se autoflagelando, ganha, meu irmão, se fuder. O Ultimato não existe, cara, na minha cronologia pessoal, velho. Mas ele come o Blob, velho. É, exato. Eu continuo mantendo o Ultimatum vivo, cara, porque como, depois que eu apaguei Highlander 2, eu tenho que... Ah, assim... não, cara. Não, é, não, cara. Não, não, não. Sem falar em Highlander, pelo amor de Deus. O Vini tá fazendo um especial em 38 partes lá do Highlander, lá. Puta que pariu. Ah, cara, eu acho que eu devo ter que ficar com câncer no cérebro de tanto ver aquela merda, cara. Puta que pariu, velho. Olha... Tipo o Homem de Ferro, cara, que sem câncer no cérebro, você vai... É. Muito... Mas vocês gostam de cutucar, né? Puta que pariu. Que explica, ele explica que é por isso que ele começou a ser herói, né, cara? Ele tá com câncer de cérebro inoperável. É, ele tem o tumor, né? Ele tem o tumor do tamanho de uma bola de golfe. Ele fala... É. Aí ele fala, não, agora então eu quero fazer uma coisa boa no mundo antes de morrer, né, cara? Tipo, comi todas as minas do mundo, já era. Agora eu quero fazer alguma coisa que preste. Ele já deve ter comido, cara. Sim, então, sim, provavelmente. Não só as minas. Ele quer fazer uma coisa boa pelo mundo, mas ele continua sendo um babaca, é isso. Não, na verdade ele quer se divertir, tipo assim, meu, só precisa fazer explodir, foda-se, vou morrer mesmo, tá ligado? Sim. Iron Man just wanna have fun, cara. Não, o Coruja lembrou, né, que ele tá com a... Ele tá com... Tem um que começa, ele tá com a Shannon Elizabeth, né, cara? Isso, é verdade. Foi ela que ele levou pro espaço, não foi? Isso, foi, cara. Foi. Porque ele dá uma entrevista pro David Letterman, se não me engano, né? Não, pro Larry King, eu acho, não lembro. Larry King, é verdade. Isso. Shannon Elizabeth. Os caras usam muito os atores, né? Não, cara, tem muita referência, assim, cara. Os caras queriam, tipo, aquilo ali foi realmente pro cinema, né, cara? Os caras tava... Porque a gente tava falando aquela hora, aquela conversa, assim, que eles estão pegando os papéis, cara, foi tipo, por favor, faça um filme nosso, tá ligado? A gente tá até dando os atores aqui, ó. Pois é, tá de mão beijada, cara. Tá de mão beijada, mano, só faça. Tá aí o storyboard, tá ligado? Esse aqui é tudo storyboard. Só passou... É, Mark Miller já tava querendo vender filme em 2002, não, né, cara? 2002. Cara, é um marqueteiro filho da puta, né, cara? Esse é cara... foda. Esse cara falando em storyboard, em cenário... A gente tava comentando outro dia aí como os cenários na primeira, pelo menos na primeira e na segunda fase dos Ultimates, eles eram muito, cara, eles eram muito incríveis, cara. Muito detalhe, cara. Tem uma hora que tá o gigante, ele tá sentado numa mesa de escritório, falando com a Janet, e tem tipo umas balinhas em cima da mesa, e aí depois a gente troca a cena, tem tipo uma parede, ele tem um adesivo escrito na parede, assim, tipo, desista da esperança, um negócio assim, sabe? Tipo, é muito detalhe legal, cara. O cara repara e fica. É por isso que a revista era trimestral. É. Cara, devia ser tenso pra trimestral. Fazer, velho. É. Era trimestral, cara? Já no Supremos volume 3, né? Nossa. Tudo do plano da cintura pra cima. O Supremo volume 3 era diário, né, cara? Pela qualidade. Cara, na moral, cara. O Joey Madureira deve comprar aquele CDzinho vagabundo de programação e que fala lá, faça seu anime em casa, tá ligado? Faça seu anime em casa. E fazia por lá, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Sério. Como desenhar mangá. Como desenhar em mangá, tá ligado? Ele fazia tudo com aquele CDzinho da CD Expert lá que ele comprava. Não pode ser. Comprou uma daquelas revistas da Scala, né? Manual de desenho. Aí ele vê How to Draw Marvel Comics in Marvel Way. Que bosta é essa? Isso aqui não serve pra mim, cara. Não curtir, né? Não curtir. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi um desenho do Ultimates volume 3, eu vi um desenho do Thor, cara. Nossa. E bigode, o bigode do Thor era tipo maior que o bigode do meu avô, cara. Meu avô tinha um bigode pincelão, velho. Lembrou o cara da American Shopper, né? Aqueles caras que pior, cara. Não, cara, e ele cagou pro design da armadura do. Nome de ferro. Tudo, cara. Cagou pro design, cara, da armadura. Ele cagou com o design do martelo, cara. Martelo também. Cara, o martelo ultimate do primeiro e do segundo arco. É incrível, cara. Caralho, velho. Era foda. Não, cara, eu pensava que eu gostava desse filho da puta quando eu jogava aquele joguinho, aquele Gekido do Play 1, tá ligado? Aquele que fez o design. Eu adorava aquilo, cara. Esse jogo é foda, velho. Não, o jogo é do caralho. Esse cara ganha bem. Esse cara é bom. E pensa pelo teu lado. De pra cima caiu na cara. Talvez você que financia essa merda, cara. Foi só bem eu mesmo. Foi babaca, ó, cara. Babaca, ó, velho. Você joga Dynasty Warriors, você compra Dynasty Warriors. Isso. Eu compro, toda vez. Opa, balada. Mas o Dynasty Warriors, pelo menos, não é feito pelo John Madureira. É, pior. É verdade. Tomei. Mas vai sair um Dynasty Warriors aí com design do John Madureira aí. Tamo aí. Dynasty Warriors. Cara, espera, cara, vai sair, mano. Vai sair. Aí eu vou comer minha própria cabeça, cara. Segui perguntou se a gente acabou aqui. Não, não sei, mudou o assunto, cara. Não sei se terminou. Mudou o assunto, cara. Deixa eu ver. Não, a gente tava falando mal do John Madureira. É. Tá, mas onde parou no. É uma ideia do na história. Da armadura. Parou da armadura bosta do Homem de Ferro. Mudou tudo, ele cagou. Tá, mas não, eu começo falando 2 então já. Ah, não, peraí. Ah, tem a invasão, não sei o quê. Não, não. Deixa eu falar a invasão ainda. Agora que a gente fala. Tem que falar da Janet fugindo do hospital lá que. Tipo, mano, na moral, cara, a cena da guerra e tal foi tipo um dos bagulhos mais autodestruição que eu já tinha visto na vida em quadrinho, tá ligado? É, tipo, foi uma escala muito gigante porque eu tava acostumado a ler quando eu li Supremos. Uhum. É verdade, cara. Mônica penadinho? Oi? Da Mônica penadinho? Patuzona? Eu não entendi. É burro, tá? Ah, cara, não entendi muita coisa, velho. Tá ignorante pra caralho, né, cara? O Seguir é o pedante ao contrário, né, cara? Cagando pra tudo. Não, para, gente. Eu não sabe, pô. Vocês não podem discutir com a pessoa. É o Flamengo reverso. Vocês não podem discutir com uma pessoa que assistiu Blade Runner no cinema, que viu Laranja Mecânica. Esse cara é o Seguir. Só que não, né, Segui? Eu vi os dois, vai se ferrar. Não, Laranja Mecânica eu já tinha visto, cara. Eu não tinha visto. Eu acho que foi o único filme do Kubrick que eu tinha visto. Ah, não vamos falar disso agora, né, cara? Continua o Supremo, continua falando a invasão aí, alguém, vai. Eu tô perdido já, velho. Tem explosão, galera, tem explosão verde lá. É, aí mata o exército todo, lá. Mata inteiro, vai todos os heliportos, o caralhado da China vai pra fita ali. E eles já estão infiltrados já nas linhas do exército americano, no alto escalão das Forças Armadas Americanas, né? E. Ô, me ajuda aí, pô, que eu não lembro direito. Ele explica pra Diana, cara. Aí fica uma sequência tipo de umas 10 páginas de fanservice, né? Da Jean pelada dentro de um vidrinho. Ah, é verdade. Com o velho nazista lá explicando pra ela como é que eles fuderam tudo. E explicando que na verdade eles estão ali porque eles estão fugindo dos inimigos deles, né? Também. Estão fugindo do. É que tipo, uma hora. Uma hora a situação ia ficar preta pra eles. Eles iam precisar de algum outro lugar pra dominar. E marotamente esse lugar foi a Terra. Oi! Oi! Só que eles não contavam que tinha o Capitão América. Ele não contava com a astúcia da América. Não contava com a astúcia da América, porra. América! Fuck yeah! Fuck yeah! Aqui não chega a cidade, as pessoas estão todas fodidas. Aqui na minha cidade, o Capitão América ia se resumir uma música de colonização italiana, cara. Aqui, América, América, América! Nossa, nossa América! Mas antes disso, cara. Grande Capitão tocava, América era. Cara, se tocava naquela novela lá que tinha o. Aquela Terra Nostra, tá ligado? Tinha o Mateu e a. Tinha o Mateu e a Giovanna. Giovanna. Não, era Ana Paula Arósio, cara. Não, Giovanna, o Giovanna. Personagem, Giovanna. Era Giovanna, né? Tinha que chamar Ana Paula Arósio, hein? Tinha que chamar Ana Paula Arósio pro anime Caxias, hein? Eu tinha esquecido disso já, cara. Que agora tá em época. Só um pouquinho, cara. América, eu tô usando meio empolgado. Os caras tão empolgados com a festa do com a Copa do Mundo, então. Tem tudo quanto é letreiro dando boas-vindas até em hebraico, cara. Fiquei feliz. Teu povo tá representado aí, Vini. Ah, tô bem representado, cara. Tamo aí, né? Com todos os fantásticos esportistas judeus, Ana. Claro, cara. Claro, tem até a galera que tá tentando transformar o Dreddle em esporte olímpico, cara. Porra, ia ser foda, cara. Vamos falar da invasão no finalzinho, né? Agora chegou no final, né? Invasão, derradeira batalha. Tá, peraí, vocês já falaram do Capitão América, entre aspas, iraquiano lá, que tinha sabre de luz. Não, lá, isso foi no segundo volume. Ah, tá, tá no primeiro ainda, perdão. Não, o 2 vai ficar, não vai dar pra fazer nesse, tem que ser outro podcast. Sim, até o próximo. Tem aquela cena que eu acho que uma. Puta, eu acho do caralho. É o Capitão América, assim, tá ligado? Ele tem o Hawkeyezaço, o Thor, daí o Tony Stark, o Nick Fury e a viúva. Todo mundo. É, daí ele falando assim, ó, Tony Thor, lead the charge. Ele fala, puta que pariu, cara. Agora o bagulho vai ficar doidão, tá ligado? Aí você vê que tá foda, cara. Depois daquela cena é só porradaria, tiroteio, pulo, soco e grito, cara. É basicamente isso, cara. Depois daquela cena é só porradaria foda. As últimas, sei lá, duas, três edições é basicamente isso. Troca de porrada e tiro, explosão. Sim, tipo, desde o 11 até o 13 é só essa cinta, cara. É que pra que cenário, né, velho? Pra que cenário? Aí vai mais rápido. Exato, é tudo atrás plantação, é tudo vermelho, cara. Eles estão no meio das plantações lá. Não, nada, não, cara. Pera, plantação de maconha não pode destruir, não. Isso é heresia, cara. Ah, é milho, é milho. Ah, beleza, milho pode. Milho foda-se. Não dá pra fumar milho, caralho. O que eu vou fazer com milho? Além de enfiar no cu do Bruno, então não tá de boa. Ai, porra, eu tô quieto aqui, cara. Mas eu sei que você gostou, cara. Bruno. Eu sei, eu tô me fazendo, certo. Tô vendo a invasão alienígena aqui. É, pois é, cara. Ele tudo limpo e uma nave. Ele pintou tudo de vermelho o resto das próximas duas edições e mandou bala, né, cara? Então, ele deu o Capitão América batendo no nazi pelado lá, né, cara? Daí vem a frase, tipo, que personificou, né, o Ultimate, né, cara? Você acha que se era na minha testa de França, seu filho da puta? Jamiche? É de Amish. Oh, mas eu tenho que dar o crédito essa pro Vini, tá? Não... Acho que foi o Vini ou o Coruja que falou, não lembro quem falou isso aí. Já tem o banner, pronto, tá feito o banner. Já tem o banner. Olha, perfeito. Mas eu posso editar essa parte que eles falaram e deixar aparecendo como se eu fosse o idealizador disso. Pode ser. The awful truth, né? A gente já tem o Denilson no banner, o Capitão América falando do Amit. Esse banner vai ficar bom. Aí tem tudo no mapa de Illinois. Tudo no mapa de Illinois. Ah, veio o banner. Eu tô vendo aqui de volta, tava relendo, tô vendo a última edição aqui. É o banner o banner apanhando de volta, tá ligado? Que do caralho de ver. É muito bom. Ah, é pra fazer o Hulk voltar, né, cara? Mas ele joga do avião, né, cara? Do caralho. De helicóptero, na verdade. Eles chutam meio do helicóptero lá. Sim, mas é muito engraçado. O maluco pega e fala, então, não, cara. Não, porque no filme eles pegam e dizem assim, ah, não, porque a gente não tem outro jeito. Aí o Banner chega no filme e diz assim, não, tem um jeito, abre o compartimento de bagagem e tal, vamos lá. No filme eles abrem o compartimento e falam assim, joga esse filho da puta, foda-se essa merda. E amarrado, né, cara? Amarrado ainda. Pô, mas começa com o esquema do tipo, tá lá o malucão, sargento, sei lá, o que ele se apresenta e fala, velho, tipo, eu posso usar a força, nem que isso te mate, tá ligado? Mas pelo menos a gente tentou, tipo, ele fica muito desesperado, o Banner, cara. Ele fica muito desesperado, depois de ficar... Aí ele fala, não, eu tô contido do caralho, eu tô meio contido pra caralho, não vou conseguir, cara. Eu tô dopado, sei lá o quê. Aí, tipo, acho que o maluco liga pro Nick Fury, não lembro. Tipo, isso, aí o Fury é plano B. Taca, cara. É o Capitão América, não é? É o Capitão? É o Capitão. Não é, daí ele deu um deck, o Hulk vai dar um cacete nele daí, tá ligado? É o Capitão, cara. Ele tá se responsabilizando. Ele se responsabiliza, tá ligado? Não, demorou, cara. Se fode, uhul. É, não, assim, ele pega o Nazi peladão, né? Tipo, agora o Hulk vai mostrar pro cara pelado o que ele faz quando alguém toca na mina dele, tá ligado? E joga o cara longe, tá ligado? É, os caras falaram que iam comer a Beth Banner, não sei o quê. É, o Peladão falou que tava... Peladão, O Azul, né, o Peladão, sei lá, falou que tava traçando a Beth enquanto você tava presa, sei lá o quê. Tipo, o Hulk fica maluco, né, cara? Cara, você mexe com o chifre do homem, né, cara? Se você tem uma bomba viva, cara, você tem a Ultimate Weapon, tá ligado? Eu encontrei a frase. Mas, O capitão fala, é, no, mas um pouco antes, que o peladão sim. Disse que andou traçando a Beth o tempo todo que você esteve preso. Tipo, ele come, né, cara? É que esse maluco é imortal, na realidade. Eu não sei se a gente vai falar isso. É, tipo, ele é imortal. Então, o esquema do capitão foi tipo, velho, como o Hulk nunca vai cansar de bater e o cara não vai morrer, deixa os caras se matar. Aí o Hulk comeu, né? O Hulk comeu o cara, por isso que acabou. Não, ele comeu e os caras tiveram que colher nas fezes sim, dele os restos do cara pra ele ser recuperado no estômago dele, cara. Muito da hora. Daí só dá o Nick Fury e fala, não, Capitão Nero, você é um gênio, cara. De verdade, você é um gênio, tá ligado? Depois o Capitão fala, ah, Hulk, os caras estavam falando que você... Os caras daquelas navezinhas ali de cima? Estavam falando que você... Tava falando que você não era espada, não era? Tipo, uma coisa assim. Você é uma mariquinha. Ele, Hulk, espada! É bichinha. E tipo, Hulk espada! Sai destruindo tudo. Aí, tipo, os caras abandonam, tipo, velho, 5 minutos fora, demorou, tamo ganhamos, galera. O Hulk, ele é tipo um leitor de um certo blog aí, que tinha que dizer assim, ó, aquele site lá é uma merda, hein? Aquele site é uma merda! Ah, esse seriado é um cocô, esse seriado é um cocô! É tipo isso, cara, lá facinho, velho, facinho. Ai, velho. Mas um pouco antes disso, tem o Gavião Arqueiro xingando que tá caindo nave na cabeça. Ah, é, na cabeça soldado dele. E o Thor tá destruindo tudo lá no alto e foda-se entre baixo. Cara. Ele carequinha, né, cara? Baixo, ele carequinha quebrando tudo. Aí, enquanto isso, a Viúva Negra e a Jane encontraram a bomba que os Chitauri deixaram, né? Aham. Eles iam deixar uma bomba que ia destruir a porra do sistema solar todo, né, cara? Que era uma armadilha pros Kree. Uhum. Pode continuar. Aí o Thor chega, não, pera aí, ó. Esquenta não que eu vou levar essa porra pra longe. Aí até transporta a bomba, sabe, sei lá pra onde. E é incrível que ainda assim a galera duvida, tá ligado? Tipo, duvido. Mano, o que que tá acontecendo com essa galera? Tipo, como assim, né, velho? É foda, velho. E tem o esquema do Homem de Ferro. Do quê? Que a Natasha pede pra ele desarmar a bomba e ele diz que não tem como e ele começa a levar ela pra cima. E ela trata como se ele fosse voar com a bomba pra longe pra explodir. Ah, sim, sim, tá, sim. Obrigado. Tipo, como se ele fosse sacrificar pela bomba, né? É, como se ele fosse um herói. Não, que sacrifício? Não, peraí. Eu só tô levando essa coisa pra fora, cara. Relaxa aí, Léo. Tá achando que eu sou idiota, porra, tá ligado? É vadia, caralho. Tem outras bucetinhas pra comer ainda, vai tomar no teu cu. Tá achando que eu vou pegar uma bomba atômica jogando a nave espacial dos caras lá no espaço? Você tá louca? Você tá idiota. Só tô levando isso pro Thor. Ele que diz que é um deus, ele que se vire. E mesmo assim eu não acredito que ele seja, né? Exato, cara. Cara, isso aí que o Segui levantou, realmente, cara, não sei se é furo do roteiro, não, eu acho ou que eles não. Acham que é fantástico demais, porque não tem como acreditar que é constante, né, cara, tem um monte de prova e os caras continuam tirando sarro dele, né, velho? Não, mas o Daniel, eu acho que que não é furo do roteiro, eu acho que foi tipo uma brincadeira do Miller mesmo, porque tipo, durante todo o 2, eles já sabem o que acontece, fica esse mesmo pensamento, inclusive quando o Thor vem com os caras lá da terra dele lá e tal... E, tipo, vem um arco-íris lá, vem a ponte de arco-íris, coisa do tipo, e, tipo, eles ainda meio que não acreditam. Depois, no final das contas, acabam, tipo, indo na amarra do tipo, ah, cara, não tem como isso ser loucura, tá ligado? Cara, velho. É o plot do 2, mais ou menos, né? É o plot do 2. Essa doideira, se ele é ou não se ele se contradizer, se ele botasse em xeque isso já no volume 1, não teria como ele fazer o 2 andar. Exato. É. Mas que é foda, né, cara? Você tá num lugar ali que tem, cara, tem um cara que vira um monstro gigante. Aquela Thor podia ser qualquer porra, tá ligado? Podia também ser uma arma secreta do Norueguesa, tá ligado? Mas exato, mas aí eles falam que é, né, uma arma secreta do Norueguesa. Capitão América Norueguesa. Cara, mas quem é que vai acreditar na porra de um Capitão América Norueguesa, cara? Mas tem até o Capitão América da Espanha, cara. Não, tudo bem. Tem uns arquivos. Sim, tem os arquivos lá, tem o treco que diz que o martelo é um treco tecnológico, transdimensional, o cinturão também, a Paranauê e tal. Eita lá, dos loizinhos. Pô, mas caralho, velho. Mas uma coisa que que ainda assim, tipo, mesmo sabendo, fica meio em dúvida. Ele precisa disso pra voar e coisa do tipo mesmo? Ou é que, tipo, eu vou cortar essa parte pra não ficar no spoiler, porque isso vai ser no outro podcast, mas ou só foi, tipo, o esquema do Loki, tá ligado? Cara, na verdade, quando ele recupera aqueles poderes, assim, no 2, eu acho que ele não tá usando mais nada, porque ele tava preso, tá ligado? E depois ele volta poderoso, tá ligado? De novo. Mas ele volta com a mesma roupa, então a gente não sabe se, tipo, ele chegou a sair, recuperou... Quer dizer que o poder... A mitologia, que o Thor, a força dele vem do cinturão que ele usa. Ah, então é, tipo, simbólico. Isso. Ah, entendeu. Entendeu. É, não que o martelo permite os partes. Não que o Thor seja fraco sem o cinturão. Veja bem. Longe disso, né? Exato. Não, é aquele esquema do tipo. O cinturão dobra a força dele. É que, tipo, o Thor é o Thor com o cinturão. Sem o cinturão, ele ainda é o Thor, mas, tipo, não o fudido, tá ligado? É, menos Thor. É, É o trovejante. Ele vira trovejante. Aí, desenhado pelo Madureira, ele vira o Raio Beta, né? Fica com cara de cavalo. Melhor versão, né, cara? Daí tem que lembrar o tempo todo dessa coisa aí, cara. Pra merda, porra. O Raio Beta é foda. É, o Raio Beta. O Raio que pariu. Recalque. Prefiro Thor Sapo. Desculpa aí. Deixa eu dar um. Bill Raibeta é foda, Bill Raibeta é foda. Então, galera, continuando aí pra finalizar aí o Supremo. Isso, o Hulk derruba todas as naves espaciais praticamente. Aí os caras falam, firmeza, agora temos que lidar com o Hulk. Pior que uma vaza alienígena, caralho. Porque os caras já tinham um plano, né? Eles fazem o herói do povo que vale. Jogar uma flecha com uma ponta de adamantium com um antídoto no cara. É o detalhe que ele tá voando num helicóptero. Aí o Hulk... E o Hulk tá em movimento, pulando já, de nave indo atrás dele. Ele só fala, ô bosta, tá ligado? Quando o Hulk tá voando. Aí o Hulk, cala a boca, filé. Ele vai comer o cara também. Filé. Ele cai, tipo, ele começa a gritar, né, cara? Não, tira de mim, tira de mim, faz alguma coisa. E depois é só o banner, o banner, né, pelado, desmaiado. Mais pra dele. Aí o Mercúrio, salvamos o mundo, irmã! Cala a boca, tu não fez porra nenhuma. Mas que ele acerta, os haters não falam, né, essas desgraçadas. Ah, não, isso fica subentendido. É. Mas só que é mais legal zoar, não, né, muito cara? Mais. É mais legal imaginar a iminência de que ele vai ser arrombado, né? Vai cagar pra dentro o resto da vida. E, tipo, depois disso, os Supremos ficam sendo conhecidos como os salvadores do mundo, né, cara? E... Tipo, todo mundo ama eles e tal, mas ainda eles não fazem ideia de que, tipo, o Hulk é um deles. E isso vai ser abordado mais pra frente e tal, como seria meio claro na primeira vez que a gente leu. Eu acho que deu pra todo mundo entender isso, né? Que eles iam explorar esse lado aí do Hulk. O Banner volta lá pra cela, só que agora a cela tá mais ajeitada, tudo, né? Mas ainda é a cela dele, né? Não deixou ele sair ainda. Sim, ele fala, como, né, que né? Morreram 20 mil agentes da SHIELD. O Hank Pym ainda tá foragido. E a melhor parte, o Hulk fala que ele era vegetariano há 15 anos. E depois Zueste sorria E acho que foi isso, né? E acabou por aí, cara. Acabou como o Nick Fury sendo o cara mais importante dos Estados Unidos, de repente do mundo. Eu não tenho certeza se ele aborda isso, mas só que do jeito que ele tá agindo, ele é o cara mais importante dos Estados Unidos no final. Mano, lá, essa né? Posse é eu, né, cara? Ele é o pica das galáxias. Tipo, tanto que no final o Steve Rogers e a Janet lá se pegando e, tipo, ele tá estourando um champanhe na sala, da sala importante lá da Casa Branca, que eu não sei o nome, sala presidencial. Tá lá, tipo, ele e dois guarda-costas, tipo, tomando champanhe, tá ligado? Tipo, lá e capoz. Ele manda os guarda-costas tirarem uma folga. Uhum. Então. Aí o Capitão América tá lá furando o zóio do Hank Pym, né? Assim, eles falaram, ai... Ele falava, pô, será que teu marido não acha estranho você sair comigo? Assim, hoje em dia é tomar um cappuccino e fazer umas compras, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Olha aí o que deu, ó. Foi, não. Essas coisas nunca mudam, cara. Mas a Jen, ela gosta. Ah, gosta. Ela deu um... Mulher de malandro, mulher... Ela deu um toco no Hank Pym, o Hank Pym entrou quebrado ainda, né? Mas o... Depois foi dar pra ele de volta, putinha. Eu disse, é mulher de malandro. É certo, ela quer sexo, tá ligado? Foda-se com quem, mano. Tipo, de boa. Cara, pra finalizar aí, caso vocês ainda não tenham falado. Vocês acham que o filme dos Vingadores chupou bastante dos prêmios, cara? Mais ou menos. É, podia ter chupado mais, na verdade, né? Sim. É, eu ia dizer isso, tipo. Eu acho que foi bastante. Chupou, mas não foi só. Ficaram só na cabecinha. Tinha que ter feito uma garganta profunda. Exato. Pra ficar melhor. Chupou, mas não engoliu. Tipo, ia ser muito, muito mais legal se eles tivessem feito, tipo, seguindo a risca mesmo, Supremos, cara. Ah, mas não incrível. Ia ser PG-13, cara. Mas ia ser PG-28, cara. Mas a ideia é essa, cara. A ideia é essa. Mas não ia ter bonequinhos. Pô, e filme da... É, não ia vender bonequinho, filme da Marvel, O Robocop também não era PG-13, cara. É R, e vende bonequinho, foi vendido... Como um desenho pra criança, não sei o quê. Cara, mas era outro. 80, era outra época, cara. O Vingador Tóxico teve uma série de desenho pra criança, caralho. É que hoje em dia o pessoal começa a pegar. As crianças começam a andar com arma nas escolas pra matar não, gente. É que, tipo, eles dão uma nivelada por baixo, tá ligado? Tipo, velho, se a criança também pode assistir, o adulto também, mas não sei se é a melhor opção sempre, tá ligado? E especialmente nesse muito, caso. Claro, pra nós seria muito melhor se fosse uma classificação maior e um filme bem mais sério, puxando pro Ultimate mesmo. Sim, cara. Sim. Mas eu achei que ele mesclou bem, cara. O filme não é ruim, mas realmente ele podia ser mais do Ultimate mesmo do que do Vingadores. Eu acho que só a única coisa, cara, a única qual é o Samuel Jackson. É. Samuel Jackson. É, tipo, tem umas coisas boas, tipo, se eu seguisse o Supremos a risca, o Johnny Depp ia ser o Homem de Ferro. Ou seja, tinha que desculpar mais, mas parar pro filme anterior. Os atores que eles escolheram. É, né? Esse é o Chris Evans, como eu falei. É, velho, mas eu curti. Esse é o Brad Pitt, cara. Eu curti o Chris Evans como capitão, cara, na moral. Não ficou ruim, mas não ficou Ultimate, né, cara? Mas não ficou bom também. Aquela cara de mãe, eu tomo cara, sério. Madeira. Ah, velho, mas eu acho que rolaria, cara. Não, eu nem esperava, cara, o Ultimate, porque não é que nem o Coruja que mesmo falou também que tem o 11 de setembro, né, cara? Que, porra, como é que os caras iam botar mais uma fita tão pesada dessa depois desse clima aí, velho? Né? Pós-terrorismo, guerra ao terror, cara. Não tinha como também. Inviável, cara. Não tinha como pôr. Filme da Marvel, assim, não ia dar, cara. Ele evacua a cidade, ninguém morre. Ia destoar muito, assim, do restante dos filmes da Marvel, né, cara? Se fosse mais pro lado do Supremo, cara. Imagina o estranhamento, cara. O estranhamento do público mesmo, cara. Pô, foi assistir o Homem de Ferro, uma pegada, tá ligado? Capitão América, tá uma pegada. Porra, o cara vai ter que ser tudo. Não, tinha que ser tudo essa mesma piada, né, cara? Não, mas só um pouquinho, olha só. Se a gente for assistir o Homem de Ferro 1, tá? Que é um filme que ele é independente da Disney ainda. Uhum. O Homem de Ferro que a gente vê lá é o Homem de Ferro do Supremos. Em matéria de personalidade sarcástica. Isso é verdade. A gente pode não ter nada. Ter nada tão apimentado, mas é. Se a Marvel não tivesse sido comprada pela Disney. Eu acho que a consequência natural seria isso. Seria ver os Supremos ou bem próximo disso. Acontece que os filmes da Marvel foram ficando mais infantilizados à medida em que a Disney começou a controlar a produção. Uhum. Então dá pra teorizar assim, como é que seria se não tivesse entrado grana da Disney. E eu acho que no momento que eles colocaram o Samuel Jackson ali no fim e tu tem o Homem de Ferro acordando com a mina saindo pelada do apartamento dela e a Pepper Potts cruzando com ela, sabe? Essas coisas que tu não via ver, logicamente, num filme da Disney. Sim, mas senhor. Aí tu via que o cara transava com todas, que não sabia o nome dela direito, tal e coisa. Isso aí eu acho que era a consequência natural. Talvez nós víssemos algo bem próximo do Supremo. Uhum. É, eu também tô com você, cara. Eu acho filho que... mesmo, cara. Mas, como manter um universo coeso nisso, né? Tipo, como a Disney comprou, né, cara? Aí fodeu. É, e tanto que eu comentei lá no episódio que o Evandro e o Segui participaram, que a gente gravou sobre um quadrinho super datado, que eu não vou dizer qual é. Esse todo mundo aqui já datado, sabe. É, esse quadrinho datado e Supremos foi a última coisa que você, fã da Marvel, vai conseguir ver sem influência da Disney. Porque depois disso, tudo que eles possam vir a fazer vai ser sempre mais ameno, cara. Sim. Uma pena. Com certeza. Com certeza. Vai ser um padrão Disney. Não é ruim, cara, mas né, assim, como o HDR falou, é mais ameno realmente, cara. É, não é bem o que a gente quer, né, cara, que a gente gostaria de ver. Ah, eu sou Marvete. A gente se divertir igual, tá ligado? Eu sou Marvete, eu tô feliz assim. Ah, mas às vezes você sente uma falta do Justiceiro Max, cara. As séries Max estão rolando ainda normal. É, mas, pô, agora vai rolar o filme de Justiceiro Max no cinema, cara? Se não tinha rolado antes, cara, agora não vai. Não tem como, né? Tipo, esse negócio de filme vai. Nunca vai rolar, cara. Os caras têm que vender bonecos, os caras têm que vender desenhos, os caras têm que vender... Pois é, né, cara? Warzone, que eu gostei daquele filme, cara. Ele é violento. Eu também gostei do Warzone. Ah, velho, tipo, dá pra vender boneco mesmo assim, Disney, né? Cara. Tipo, mesmo não tendo apelo, é um estilo diferente de boneco. Não precisa ser um boneco... Pra criança, tá ligado? Já vi, mas não é criança. Não tem como, cara. O público-alvo é infantil, né, cara? É lancheira, é boneca, é desenho, é joguinho pra Kinect, tá ligado? Não tem como, cara. Uma pergunta: o Warzone é pré-Disney? Pré-Disney. 2008, se não me engano. Cara, não sei nem o que é Warzone. O Justiceiro, cara, o último filme. Que corta as cabeças pra Nivete. Tá. Então que a ideia corta é a cabeça da galera. Marvel Knight, da Marvel. Tem um retalho lá. Parece a Gretchen depois da décima cirurgia. Parece a Gretchen depois do milésimo casamento, né? Também. É. Eu tava vendo os extras dessa merda. Alô? O que houve? Edson, semana que vem tu volta a participar, tá? Quando tiver a internet que seja. Tipo, eu tava... Ele só fez uma afirmação, eu tava vendo os extras, que bom. Que bom, cara. Massa, tá. Massa, né, cara? Legal que você tem os extras aí. Se ele curtiu, tá bom. Ver. Engraçado isso, velho, puta merda. Nem posso falar muito que eu caí pra caralho. Ah, não, cara, mas só pra fazer o jabá do bem aí... Qual que é o link? É na Cultura que a gente tá vendendo, Evandro? Nem lembro, mas... É na Cultura. É, então. Vou deixar o link aí. Comprem os Supremos aí na Cultura. 2002. Mas a edição da Panini, por quê? Porque vai mais dinheiro pro nosso bolso, que é mais caro, óbvio. E também tem uns extras muito legal, cara. Com os comentários do Miller e do Hit, tipo, por edição, falando o que eles estavam pretendendo, as cenas que eles mais gostam e o que ia ser, o que não ia ser, tipo, legal pra caralho, vale muito a pena ler, porque você consegue entender como eles pensaram nisso, assim, tipo, pra criar aquele tipo de coisa. Tipo, você percebe a sinergia deles pra criar as histórias, tipo, não foi uma parada padrão. É, aquele negócio, tipo assim, o cara mandou o roteiro, você dizia, o negócio foi bem em conjunto mesmo, né? Exato, eles iam se complementando e alterando coisas e, tipo, é muito visível isso enquanto eles estão comentando. Porra, os desenhos são do caralho, né, velho? Puta nossa, merda. Demais, cara. É triste. Tem uma cena que dessa sinergia da dupla, que é aquela cena em que o Capitão América dá um chutaço no Pym, na verdade era pra ser um soco. E quando o Miller viu o que o Hit desenhou, ele amou. Uhum. Não, isso mesmo, cara. Uhum. Ah, isso é foda, cara. É bem boa dica mesmo. Pegar essa. Ou se não tiver o da Panini, pega o da Salvati mesmo. Na real, outro eu vou baixar por isso. Mentira. Não, cara. Agora não. Agora não, agora. Tem que oferecer os links da Cultura, não, cara. Agora é Sirius Business, né? O Daniel ia falar? Fala, Daniel. Eu ia dizer que o Mark Miller tem que agradecer a Marvel e aos Supremos. Foi graças a esse projeto que ele conseguiu pegar o trampo de consultor do Universo Mutante na Fox, cara. Ah, é? Porque ele pode dizer, porque a Marvel pegou e se baseou no que eu fiz, não sei o quê, eu vou salvar as franquias de vocês e tal e coisa, né? Ele pegou aquele trampo por causa disso. Porque se ele não tivesse feito Supremos mesmo, daí ele tava aí tentando fazer o que quer, Ultimate aí, sei lá. Sim, né, mais um. Mas então, galera, pra consideração final aí, cada um fala sua cena preferida, daí. Começa com o Sigui aí que deu a ideia. Porra, valeu. Não, é tipo, eu só queria primeiro mandar um beijo pro Marcel. E um beijo pro HDR, porque agradecer a presença dele, que foi legal pro caralho. E tipo, a cena. Obrigado. De nada, exponha. A cena que eu mais curto. Desculpa se não foi muito, né, cara? Porque eu também fiquei dependendo da conexão de merda aqui. Não, mas você viu como é que tava a chamada do Bruno antes, né? Enfim. É, tipo, eu gosto muito, muito, muito do Capitão América nesse Supremos, cara. Pra mim, tipo, ele é o Capitão América definitivo. E eu gosto de todas as participações dele, mas a mais legal foi aquele prólogo, cara. Que ele tá lá no avião, ele derruba o avião e ele sai correndo e dá umas porradas e derruba o foguete. Esse prólogo é foda. Eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu li nessa HQ, cara. Cara, é verdade. Deixa eu passar então pro Zwaist. Eu ia falar dessa cena mesmo do Capitão América, mas eu vou falar de uma cena um pouco antes. Eu acho que foi o pedacinho que definiu como é que ia ser a pegada dos Supremos, cara. Quando os caras estão pegando o avião, indo pra aquela missão, né? Aí tem um soldado que duvida do Capitão América o tempo todo, né? Ah, isso é truque de palco, isso aí é só pra fazer propaganda, né? Uhum. Aí o seu amiguinho estrelado não tá nem usando paraquedas. Aí o cara fala, o Buck Banner, o Buck fala, né? Não, não, ele não usa paraquedas. Ele disse que paraquedas é coisa de menininha. Ele dá aquele sorriso, tipo, se fode aí, bruxo. Aquele sorriso safo, né, cara? Aí você já entende a pegada, como é que vai ser diferente mesmo do meio-meia, né, cara? Sim. É muito foda. Hawkeye? Cara, eu acho que a cena dele espancando o Pin é genial, velho. a que o Pin tá... Nossa, quase falei uma coisa muito errada, né, cara? Aqui o Hank, depois ele fica gigante e tal? É, tipo, meu máximo assim, que depois que ele fica gigante, ele apanha mais ainda, entendeu? Muito foda. Cara, ia pra cadeira final, né, cara? O Brian Hitch dá ali, o cara dá uma aula, cara. Porra, aqueles splashes são foda. Né? Nossa, genial, cara, é muito foda. Sensacional, cara. Fodaço. Bruno? Cara, é a tirada na boca do Bruce Banner, que tava todo mundo com raiva daquela hora, falando, porra, filho da puta, Mauser, tava todo mundo de boa lá, coçando o saco, o cara tinha que virar o Hulk, aquela butinada foi perfeita, cara. Eu ia falar da invasão mesmo, que invasão é mais legal, mas daí já tinham falado, né? Não? Não? Butinada mesmo na boca. Ah, invasão. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Quem mais tá aí. Essa butinada é massa, cara. Essa butinada é massa. Já do caralho. Godoka, tá vivo? Não. Não, provavelmente. Então... Ou tá no mute. Ou tá no tava mute. No botão, tava no mute. Cara, ele deu um ok ali. Godoka tá vivo? Ok. Não, Eu falo rápido antes de ficar aí, cara. Tua cena preferida. Cena preferida é a porrada do Capitão América contra o gigante. E acho que é só. Ah, beleza então. Sirvini. Cara, minha cena favorita é o Hawkeyezaço matando a galera com as unhas, cara. Mas isso não é nesse, louco. Mudou dois, cara. Ei, desculpa, então. É tão preferido dele que ele já tá adiantando um podcast tipo 5 meses, tá ligado? Não, mas a favorita dessa é a Janet mostrando os peitos pra chamar a atenção do Hulk, cara. Eu achei genial, né? Aí o Nick Fury ainda fala assim, mas isso não é coisa que se faça dela. Ah, funcionou, não funcionou, então foi o Hank. É, não, você tem 3 PHDs pra pensar nisso? É, tipo... É, a única coisa que você pode pensar é mostrar a página central da Playboy. Coruja? Bom, já que todo mundo falou as cenas do Capitão, sobrou aquela do Thor, quando a Natasha tá tendo um surto, porque o Homem de Ferro vai dar a bomba pro Thor, e ele aparece atrás dela e diz, ô, mulher de pouca fé. Ah, puta, cara, eu tava pensando nessa cena, velho. Essa cena do caralho, cara. Pô, agora lembrei uma foda do Thor também, que merda. Deixa o nosso convidado, então, Daniel HDR, fala a tua cena preferida e solta o jabá, por favor. Cara, muito obrigado pelo convite. Desculpa se foi um convite meio cagado, assim. Eu peço desculpa quando eu falei contigo, tinha só 4 na chamada, e quando tu entrou começou a aparecer mais gente. 50, né, cara? Citaram aqui aquela sequência inicial do Capitão América, cara, aquilo ali vende a história pra ti, sabe? Tu nota que todos os quadrinhos estão em widescreen, né? São no horizontal, então te dá um esquema de cinema, saca? É, exato. Cinema fotográfico, né? Tipo, uma ambientação, um climão de cinema, né, cara? E é o tipo de coisa que serve pra dizer muito simplesmente que sim, quadrinho de super-herói não precisa ser necessariamente um super-herói que você não conhece, você pode voltar a fazer quadrinhos realistas. E é legal que a Marvel tava numa onda de fazer os negócios tudo muito, saca? Depende do nada, aparece aquela puta daquela história, e foi o único motivo que me fez continuar comprando aquela Marvel Millennium xixelenta que mudou de formato só pra atrapalhar na prateleira. Nossa, é mesmo, cara, tava muito ruim esse pedaço, hein, cara. Aquela fonte horrível, né, cara, Millennium, assim, cara. Nossa, e tudo em relevo, coisa de brega, parece coisa de bolacha traquinas recheada. É bem anos 90, né, cara, lembra daquelas capas mentalizadas? É, bem isso mesmo. Exato. Então, eu acho que, sem dúvida, foi uma coisa demais, assim, e sem dúvida também foi o único motivo que me fazia comprar aquela revista. E pra mim, na minha cronologia pessoal, o Universo Ultimate acabou com a invasão do Galactus no Pesadelo Supremo. Então, o que veio depois não veio pra mim. E eu quero agradecer a vocês também o espaço, convidar os amites a ouvirem o ArgCast, podcast do Dynamo Studio. Voltamos com episódios novos. Em breve também teremos a presença de Segui sendo descabaçado. Que tenso, né? Que tenso. E no mais, também eu quero convidar vocês a assinarem ou assistirem www.youtube.com/DanielHDRArt, que é o meu canal no YouTube, que quando tem Hangout, basta a pessoa saber usar o Google Mais pra conseguir conversar, entendeu, Vini? Não sou estrelinha. Só vamos deixar bem claro que eu não sou burro sozinho, tá? O Evandro também é burro pra caralho. E tinha mais uma galera, velho. Devia ter no mínimo umas 20 pessoas lá. Tô aí, não vai começar o bagulho aí? Não, já começou a fazer agora, pô. Se eu falar que eu tava entre esses 20, mas tava quietinho, eles me falaram assim, cara. Eu demorei pra conseguir ver, mas, cara. Eu vim pra caralho. Eu não sou estrelinha, tá, porra do caralho. Se eu fosse estrelinha... Eu estaria dizendo que Supremos é a verdade suprema e que o resto é datado, certo? E esses são os estrelinhos. Ô, galera, é isso então, que você tá tentando me chamar a atenção, tipo umas 3 semanas atrás, cara? Era. Porra. Caralho, Zé. Aí ele falou isso aqui. Melhor é o porra. Aí eu não consegui falar com ele no dia, né, cara? Aí, tipo... Só que ele queria dizer, passei umas 3 semanas em dúvida. Não me ocorreu de mandar uma mensagem. Mas, meus amigos, muito obrigado pelo convite. É, espero todos vocês na última balada de Kraven. Um abraço. Ah, vai rolar, hein? Vai rolar. Antes de terminar mesmo, Evandro, fala tua cena aí. Alô? Cena. Alô? Cara, do... Oi, também. Opa. A cena, né? Isso. Falhou. Olhou tudo em mim. Não, cara, eu curto a do Capitão América usando o Hulk pra matar os alienígenas, cara. Tipo, aquilo é muito foda, velho. Os caras da nave falaram que você é maior. O cara lá falou que tava traçando a Beth. Hulk straight. É do caralho aquilo, velho. É muito Mas foda. Eu já quero deixar o convite do quando a gente for falar do volume 2 pro HDR, né, cara? Se quiser participar com a gente. Estamos aí. Tipo, até o volume 3, já viu? Deixa... Ó, então. Com certeza, o volume 3 é o mais esperado, velho. Ó, a gente vai fazer o seguinte: Daniel, a ideia é fazer, tipo, o volume 1 igual o volume 1 que a gente fez agora, né? Óbvio. O volume 2 igual a gente fez o 1. E o volume 3, tipo, um Drops podcast de 8 horas só pra avacalhar, tá ligado? Ah, massa. Tipo, eu queria agradecer a Panini. A Panini mandou pra nós o volume 3, a gente não resenhou, velho. Eu tô querendo encontrar o Evandro pra Manda pra mim, manda pra mim, cara. Manda pra mim que eu faço a resenha pra você, velho. De verdade, eu vou me empenhar, cara. A gente tá gravando esse podcast só pra falar do 3 depois, cara. Exato, pra quem tem que fazer o 2. Exatamente. Não, pior que é verdade, tipo, a gente marcando. Não, cara, vamos fazer um podcast Supremos e tal. E, tipo, primeira frase depois foi, cara, a gente pode fazer um episódio só pra zoar o 3, né? É, tipo, nossa, cara, vai ser foda. Vocês vão me fazer ler o 3 só pra poder avacalhar com ele, né? Eu acompanhei o 3 inteiro, cara, mano. Que pariu, cara. Você não... Eu já tô meio zoado do coração, cara. Vocês querem acabar comigo, né, velho? Então tá, galera, vamos encerrando então. Curtam a nossa página lá. Mais uma vez, obrigado ao Daniel HDR. E até semana que vem. Falou! Fumem derby, tomem corote. Adiós. Curtam o Daniel HDR Art no YouTube. Não curtam a Copa dos Fundos. Ô, novo patrocínio, cara, novo patrocínio. A gente não é mais patrocinado pelo Copa dos Fundos, agora a gente é patrocinado pelo Daniel HDR. Que breve! E breve também pelo Cigarros Dallas, preço mínimo do não, cigarro, não, R$4,00. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, eu vou pra esse cara. Assim, se você for da região sul, mais precisamente, qual o seu estado mesmo, Evandro? Enfim, se você for da região Paraná. Se for da região sul, assina a melhor eu não sei se é Paraná, Santa Catarina... Ou é o estado do sul que representa ou que vale alguma coisa? Sabe-se lá, Argentina. Tá bom, Paraná, se você for de Santa Catarina, Paraná, porque... assine a internet, entre na net do Tom Grotto, porque ele também é nosso patrocinador e vai dar uma internet boa pro Evandro, pro Bruno e pro Edson e pro Coruja. E pro Vini. Porra, eu não sou do sul. Mas você não, você não vale. Você é um separatista de merda, vai procurar sua própria internet. Então tem que ser separatista de merda, cara. Porra. Ah, cara, todo cara do Rio Grande do Sul escuta essa merda, cara. É que é viado, que é separatista, que é viado. Uma coisa você é, Vini. Você é separatista ou você é viado? O que você é, afinal de contas? Posso ser um separatista viado? Pode também. HDR, isso é intriga do. Isso é intriga desses brasileiros aí, cara, que querem manchar o esses nome. Brasileiro. República Federativa do Rio Grande do Sul. Cara, é intriga dos Chitauri, cara. É intriga dos Chitauri. Só escrevo Brasil com Z. Chupem essa. Que bom, campeão. Ó, deixa eu falar uma parada da V. HDR, eu descobri que estuda lá na minha faculdade é o Ibrahim, cara. Eu encontrei esses dias ele perdido lá. Eu tava lá, ele tava. Ele falou, cara, não é o Ibrahim ali, cara, que eu achei outro nerd de ter tudo lá também. Daí ele falou, cara. A gente foi lá, tinha tá em cima do cara, tá ligado? Mas ele é mó gente boa, mano. Ele é mó gente boa, tá ligado? Trocou uma ideia. Ele pelo nome, ele é judeu. Ou pode encerrar a gravação já. We'll be right back. ai, ai! Tamo lá, Super tamo Amixis lá. Super Amixis com palestra sobre pedantismo e filosofia com Bruno Henrique. Como não, cagar cara... regra em podcast com Guilherme Martins. Como usar drogas no ambiente de trabalho e não ser notado por Guilherme Martins, velho. Como criar bordões e palavras de sabedoria com Raul Caizaço. Como amar a vida. E como não. Por ser Vini. Não dar coragem pra ser Vini. Workshop de não. Como não dar moral, né, velho? Não, workshop de alegria e felicidade. A gente não tinha. Evandro, a gente não tinha feito uns negócios desses já, conversado sobre isso ou não? Ver a vida de uma maneira mais. Cara, acho que a gente tinha, cara. Tipo, a aula que cada um daria. Cara, imagina o Vini dando uma aula sobre a vida e a felicidade, tá ligado? Posso dar um conselho? Vocês tinham que montar a Fecamiches, talvez a Unamiches. Tipo, não, cara, já tem até o nome do evento. O nome vai ser AmixisCon, que a gente vai botar. Isso, vai ser AmixisCon Experience. Você pode experimentar qualquer um dos Amixis, dependendo do seu interesse. Ai! Falar nisso, ô Bruno. Oi. Fale. Não vou falar nisso. E aí, não tem nenhum plano pra viajar pro interior de São Paulo aí esse ano de novo? K.O. Momento, cadê a Ripaca? Ai! Maokai botou aqui na sugestão um post elenco Super Amixis Supremos com a galera do site. Hã? Coisa gariba, isso? Maokai mandou uma sugestão. Maokai mandou um meio fazer um elenco inelegível. Ah, tá, o Supremo do Super Amixis. Ah, tá. Seria legal, hein? Eu acho que o Raul tá fazendo, né? O Raul Kai, a gente tá... Na verdade, eu tô escrevendo uma fanfic, uma historinha sobre as aventuras dos Super Amixis, mas uma versão Ultimate, né, cara? Uma versão que é pra ser levada a sério. Então vamos ver aí o que vai dar. Pô, meu microfone não tá funcionando. Agora voltou essa porra. Ah, agora tá. Pô, mas eu não tenho ideia, cara. Né, cara, tipo, eu sou o Thor, cara, dos Supremos, não tem ideia. É eu. É, tu é o cara que ninguém acredita que faz alguma coisa, só que tu realmente não faz nada. Caralho, todo mundo acha que você é só um chapado, tá ligado? É, não, esse cara aí é só um chapado e tal, não faz porra nenhuma. Aí tu, ah, pois é. Ô, Segui, vamos ali, tem que destruir aquela bomba ali. Que bomba, cara? O que vocês estão falando, mano? Porra, cara, a gente veio aqui salvar o mundo, velho. Tá. Não, achei que vocês tinham me chamado, sei não lá, tava pra tomar uma vida. É, não tava prestando atenção. Porra. Pô, parei pra pensar que agora que além de bruxo, eu sou corno, velho. Porra, que bosta. Bruno é o Hank Pym. Né? Bruno é o Hank Pym, cara. Fudido. Matou com o meu dormindo, cara. O Bruno podia ser tipo o Bruce Banner, porque tipo, quando ele não é Hulk, ele não faz nada. E quando ele é Hulk, ele não faz nada, porque o Hulk não faz nada que é programado. Se faz alguma cagada, faz cagada. É, então. Cara, eu não sei quem seria eu, velho, honestamente, sei lá. Não sei. Você seria o Pietro. O Flamer é o Pietro, cara. É o Flamer, porque pode o Flamer ele dizia assim, não, porque eu não faço nada e tal. Como não, cara? Já fiz os bagulho lá e tal. É tipo, o Flamer tem o... Não, mas o Flamer ele mesmo fala que não faz muita coisa, então eu acho que não pode ser o Pietro. Ah, bom. Ó, mas eu escrevo ponto, filho da puta, tô tomando no cu, caralho. Agora que ele se tocou só. Demorou, hein? Tu não pode ser o Pietro, tá, não é muito rápido que nem... 35 horas de Highlander pra ter ouvido isso, vai se ferrar, meu. Eu achei nem foguete pegando coisa, hein, cara. Me triste, hein. Ai! Ô, mudando um pouquinho de saco pra mala, aí vocês viram que aqui no Anime Extreme vai vir o Away? Nossa, sério? É. Foi anunciado aqui no Rio Grande do Sul, aqui o Anime Extreme, o evento. Grande só falta o Cauê Moura. Cauê, velho. Cauê, cara, imagina. Como se eu... que... Oi, Wanda, tu tem que ir no evento e pedir pra ele gravar uma vinheta pro Super Amigos, cara. Fecha, não, mas cara, falar uma, né? Pô, mas o Cauê virou arroz de festa de evento de anime já, velho. Porque tem tudo, tá ligado? É igual o pessoal do Mundo Canibal, cara. Porque o pessoal do Mundo Canibal vai em todo evento e eles falam a mesma coisa, cara. Toda a porra do evento, cara. Eles não mudam a história, né? Sempre a mesma bosta. São chatos pra caralho, né? São caro, cara. Deu um saco, velho. Não tem outra. Entendo, tanta coisa pra falar, cara. Sempre uma bosta. É, mas no Anime Caxias eles estão por bem. Ah, então não, é verdade. Não, Anime Caxias eles não vieram. Não vieram. Me convidaram... 2014, me convidaram para o Caxias 2014. Não irei. Estarei representando a comunidade judaica na festa da uva, tá? O Vini vai ser toda a comunidade judaica na festa da uva. E... eu sou o cara mais judeu num raio de 200 quilômetros. Ai, meu Deus. Meus amigos, o papo tá bom aí, mas eu vou nessa. É verdade, cara, é verdade. Tá. Valeu, tá, valeu a presença aí, cara. Eu que agradeço o convite. Valeu, Daniel, valeu mesmo. Valeu, cara. Que eu... Falou. Obrigadão aí, galera.